Bem-vindos à 283ª sessão de Jornada de Sangue. Hoje é dia 16/3/2025. Estamos reunidos eu, Jefferson, Tamires, G. Everson e Luiz Guilherme Bratfit Pissoquinha. Vocês querem se apresentar como se fosse um podcast? Oi, eu sou a Tamires e eu não gosto de me apresentar. Já ganhou de apresentação. Quando a gente for gravar um podcast pra valer mesmo, você vai se apresentar dessa forma, tá? E eu jamais me apresentaria como meu nome de verdade. Por quê? Tô bem, meu nome. Sério? É diferente, é exótico, é legal. Ah, pega pra você tomar um seu ar. E aí? Que rude! Eu não tenho noção. Que triste. Pra Capanix. Também é exótico, é diferente. E tem um significado. Por que você acha que eu uso até hoje? Eu queria, mas é muito caro, como dano. É? Pra trocar todas as documentações que tem meu nome, é muito caro. Passa R$10.000. Quê? Passa R$10.000. Pra trocar todas as documentações que tem meu nome. Só o nome no cartório é R$2.000. Só o nome. Sério? Nossa. Quem explicou pra mim isso aí foi o dono da galeria lá. Ele é advogado e tal. Que coisa. Então, a gente conversando, né? Aí ele chamou de X. Não sei por quê. Aí ele falou, X, como você chama? Eu falei, não vou falar não, vai ficar sem saber. Aí ele falou, por quê? Eu falei, eu não gosto do meu nome. Ele falou, por que você não muda? Eu falei, eu queria, mas não sei como é que faz. Eu sei que tem que ir lá no tribunal, cartório, sabe que porra que é. Aí ele falou, tem uma carga tributária, é caro pra caramba, não sei o que, foda. Eu falei, explicando os bagulho, eu falei, quer saber, deixa aqui, deixa essa bosta, mano. Gastar 10 pau nesse caralho, né? Olha, devo dizer que existem nomes piores. Acho que tem. Eu trabalhei com um cara que ele se chamava Malta. Olha o nome. Malta. Estranho, né? Aí um dia eu perguntei, mas por que Malta, ô Malta? Ele falou, não, Malta é meu sobrenome. Ah, ok. Falei, tá, qual que é seu nome então? Aí ele fez uma careta. Tá bosta. Fez uma careta. Sério que você perguntou? Se você me conhece de Malta, é porque não é pra saber. Né? Ele fez uma careta e falou, sério, é tão ruim, né? Ele falou, meu nome é Ilieste. Kanye West, Willy West. Esse cara hoje ele é diretor do Senai aqui. E agora todo mundo tem que saber o nome dele. Agora todo mundo tem que saber o nome dele. Ele namorou durante um tempo a Lérida. A Lérida? É. O mundo é pequeno. Bom, vamos lá. Na última sessão, vocês passaram pela masmorra de Alihanna. Aliás, vocês venceram o guardião da masmorra de Thanató, respondendo todas as perguntas dele, e conseguiram sair da masmorra de Thanató. Foram para a masmorra de Alihanna, se disfarçaram de pássaro, certo? E aí atravessaram toda a masmorra sem qualquer dificuldade, chegando ao fim dela e negociando com o guardião, após uma ameaça, né, uma demonstração de poder, negociando uma passagem pacífica. Quando convenceram, né, de que vocês não tinham agredido os animais, a natureza e nada, ela deixou vocês passarem. E vocês partiram para a masmorra de Kim. Na masmorra de Kim, vocês foram até um salão de descanso dos guerreiros. Lá vocês encontraram uma clériga que ficou puta da vida com vocês, a Jana. Você viu o vídeo que te mandei lá do LOL? Viu porra nenhuma. Você mandou pra mim vídeo? Não, não, não percebi. Ah, você é idiota. Não vi. Tá trolando. E a Jana conversou com vocês, tudo. A Toph foi e curou a Jana, violando os desígnios de Kim e obrigando-a a cumprir uma penitência. A penitência dela, por intermédio da Ciere, foi ajudar vocês, levar vocês até o Destructo, que era o guardião. Sabia, religião, conhecimento de religião alto, porra. Sabia. É que você agiu por impulso, sem pensar. Eu fui pelo meu background. Qualquer um que tivesse ferido, eu ajudaria. Sabe, então. Okay. A mina apareceu com a, o rombo tamanho da criança nas costas, velho. Bom ajudar a truta aí, mano. Ajudou, ajudou pra caramba. Agora ela é a nova guardiã. Engraçado. Fudeiro com a vida da mina. Ai, cara. Bom, vocês foram guiados por ela até o guardião Destructo, que era um samurai devoto de Kim, que foi o antigo sumo sacerdote de Kim, que foi derrotado por Arsenal, que assumiu o posto de sumo sacerdote. E aí vocês habilmente conseguiram derrotá-lo. E ele agradeceu porque finalmente o martírio dele havia terminado, ele havia recuperado a honra dele. E ele partiu pro grande e imenso desconhecido após a morte final. Então vocês gritaram a clave no círculo e vocês saíram num lugar todo molhado, que é onde vocês estão agora, neste momento. Um local muito, muito molhado. Ô, caceta. Podia ter uma musiquinha da fase da água aqui, né? Mas não vai ter musiquinha da fase da água. Então vamos para uma masmorra empolgante. Certo. Tem tempo da água no jogo. Não sei, não é verdade. Mas tem outro lugar, tem remake também do Ocarina. Tem outro lugar também que tem. O Mario Party. O Mario Party tem? Uma fase da água. É? Mario Party 2. Tem uma fase da água. E na fase da água. O tabuleiro da água, né? Tem uma musiquinha. Musiquinha desgraça. Ela é tão contagiante, tão contagiante. A gente tava jogando em casa. Tava eu, meu pai. Tava eu, o André, o Banzai, o Carlinho. Acho que só. Jogando na sala de casa. Meu pai sentado assistindo. Aí eu comecei. Eu ouvi a musiquinha e comecei a chacoalhar a cabecinha, bater o pezinho no ritmo da música. Aí eu parei, caramba, que merda, viu? Tô dançando essa porra dessa musiquinha do videogame. Aí eu olhei e tava todo mundo fazendo igual, inclusive o meu pai. A musiquinha é demais. Bom. Quando o teletransporte cessa, vocês surgem numa gruta submersa, de água cristalina e iluminação extremamente precária, tá? Vocês estão num bolsão de ar, dentro de uma caverna, e estão mergulhados, vocês não sabem se é num rio, se é num oceano, se é num lago, tá? Vocês surgem com as cabeças para fora, abaixo de vocês vocês conseguem enxergar o brilho do círculo de teletransporte diminuindo até cessar completamente. Tá? E é o suficiente para vocês perceberem que vocês estão num túnel, tá? Numa gruta. É uma gruta circular, que ela tem... Circular? Não, não é circular. Ela é uma câmara quadrada, escavada, e ela tem cerca de uns 15 metros de lado, 10 metros de lado aproximadamente, certo? E vocês veem que existem quatro túneis, esses sim, circulares, quatro cavernas naturais, que saem dessa câmara e seguem nas direções norte, sul, leste e oeste. Tá? O círculo ele vai diminuindo a intensidade do brilho até ele apagar por completo. Quando ele apaga por completo, vocês sentem... vocês notam o brilho tênue de algumas algas que estão flutuando ali. Estão se agitando com a correnteza leve... Né, o vai e vem do fluxo dessas águas, né, no fundo dessa câmara, tá, agarradas ao solo pedregoso, arenoso. Vocês veem que tem diversos corais ali e peixes vão nadando ali em volta de vocês, enquanto vocês estão boiando e absorvendo o ar restrito dessa câmara onde vocês estão. O que vocês fazem? Eu dei essa parte. Cadê a Amazônia? Vocês preferem já descer e andar no sol ou vocês querem ir nadando pela superfície? Vamos nadando. Eu odeio ter que ficar enchendo o pulo d'água. Tava voando até agora e tava gostando. Exato. Ai, que água é pior que voar. Por algum motivo, a água é pior. Eu acho que ela não é pra gente, não é, Brenda? É pinha de lena? Não sei se tem ordem. Ah, um mentira que a bolsa tá encharcada. Deixa, ah, eu, só, deixa eu só sentir se tem, se tem bicho no caminho. Com certeza, é o que mais vai ter já, aqui. Posso fazer percepção de aqui? Pode. É, oceano. Pra tentar tá saber os bichos que tem. Chega. 20 natural já. Caralho. Beleza, já pode pegar uma carta pra você. E assim, isso te dá a habilidade de saber exatamente os tipos das criaturas? É por isso que eu circulei. Sim, por conta da, tava da marca da onda da pedra. Eu consegui distinguir quais criaturas são. É uma das características. Sabe se é cachorro, gato e raça de cachorro que tem. É, inclusive a tendência. Deixa eu só confirmar. Deixa eu pegar a pedra então, aqui. É pra cá. Assim, isso eu conseguia quando tinha pedra. Eu tenho a marca agora. Equivale ou não? Então, deixa eu só pegar ela aqui só pra ver se eu não tô falando besteira. A única diferença de você ter a pedra ou não, com a pedra você consegue atingir CDs maiores. Bom, a gente não poderia vir aqui só pra cá? Existe um limite do que é possível fazer, que vocês não chegaram nesse limite ainda. Tem um limite, só vocês sabendo que a partir dele, só com a pedra de fato vocês conseguem chegar. Mora aqui no meio, é rocha? Aqui. Onde? Porque a gente tá numa gruta, né? Isso, estão nos cinzas, tá? É, sim, eu sei. Mas os brancos aqui são conglomerados de pedra? Os brancos são pedra. Então dá. É junto, liga um lado no outro. Sim, tudo rocha ao redor. Rocha maciça. Ah. Vocês estão, ó, como se fosse numa montanha submersa. Uhum. E são túneis escavados nessa montanha. Então dá. Então dá. Que é nossa. Com certeza. Eu sei a exata localização e o tamanho delas. Ok. A gente quer brincar de Diglett. Percebi. Porque a gente é muito longe. A gente tá precisando pegar um caminho mais perto aqui. Ok. A gente vai ser o Trio, né? Ou o Diglett. A gente tá indo. Ou o Diglett. Tem mais um ainda? Tem o diálogo lá, né? O grande que chama o Diglett. Ah, o cabelinho mó da hora, pode crer. Não, gente, tem muito engraçado. De cabelinho, gente. De careca. Ele é de gema, eu acho. Ele é elétrico? Ele é azul. Azul? De alô? Não, mano, é um dos cabelinhos, acho que é elétrico. Se eu não me engano, ele é. Não, é só o cabelinho que muda, ele é igualzinho, só tem um cabelo loiro estranho. Mas ele ganha um elemento. É elétrico que ele tem. Certo, vamos lá então. Joga pra mim 2d6. 5, 4, 9. Ou 5 e 4, não sei se é soma. Não, é pra somar. 9. São muitos bichos, muitas pessoas. São muitos, muitos. Puta que o pior tamanho desse bagulho! Por isso que a gente tá querendo meter uma de Diglett. A gente tem que ver. Mas se a gente for descer de igual ao Diglett, a gente vai cair no vazio, não vai? Não, por isso que eu perguntei aqui. Aqui é passa a parede. Rocha, Joga 2d6 de novo. 5. 5, 10. 1d4. Deixa esse d4, por favor. 2. Você perdeu? Hã? Você perdeu ou não? Não, só sumiu. Não sei onde tá o d4. Tá lá na caixa. É, vê se não misturou com os outros. Joga 2d8. Vê se por acaso não veio. 5, 7, 12. Joga 3d6. 6, 2, 6, 14. 626. Você lembra do hotel de 626? Não. Não? Era um jogo que tinha no navegador. Era um hotel que você entrava lá e tinha que escapar. Ele sempre abria depois das 18 horas. Ô, louca, eu mandei pra você na época que você trabalhava, acho que na Etal ainda. Ah, eu vou lembrar assim. Você era nascido nessa época? Eu lembro como você não vai lembrar. Tio, né, mano? Ok. Mais alguma coisa? Não. Você sentia uma presença vasta, assim, de incontáveis formas de vida. Muitas e muitas e muitas e muitas plantas aquáticas. Tá? Começa a contar e para de contar porque, assim, tem muito. Tá? Muitos animais marinhos de formato estranho, que você também não se atém a contá-los, porque eles não representam ameaça, tá? Mas você sente a presença de muitos pepinos do mar, muitos corais, anêmonas, moreias, tá? Assim, em grande quantidade. Peixes, polvos, de monte, lulas. Então você percebe que vocês estão num local, bom, evidente, né? Quando você mergulha, né, e você sente o gosto na boca, vocês estão num lugar, local de água salgada, tá? E de fato é o oceano. O peixe já vem temperado, né? Hã? O peixe já vem temperado, velho. É, já vem temperado. O sushi tá salgadinho. Toma esse self-service aí. É. Você sente, assim, presente muitos, muitos peixes, polvos, lulas, assim, a fauna marinha comum, ordinária, em profusão nesse lugar, tá? E você sente algumas presenças, assim, que se destacam. Você consegue sentir... a noroeste, presença de 450 elfos marinhos. É. A sudeste, 500 sereias. Espalhados pelo complexo, você sente a presença de 20 tojanidas. O que são tojanidas? Eles são uma espécie de uma tartaruga, escorpião, caranguejo. É um bicho muito estranho. Isso aqui é uma tojanida. Cara, que ai, da hora. Que fofa. Vamos pra lá. Nossa, quase que eu falo aí, essas rodinhas vêm junto. Ela lembra a tartaruga catapulta do... É esse bicho estranhíssimo, a tojanida. Você sente a presença de 20 delas esparsas, tá? Na verdade, não exatamente esparsas, mas dividido em dois bandos, tá? Um bando de 12 e um bando de 8 indivíduos, tá? Você sente a presença, meio espalhados ali, a sudoeste, de 100 homens selaco. A miniatura verdinha ali? Tá alguém? É esse mesmo. Tem 100 deles. Você sente também a presença de uma tartaruga dragão. Que da hora. Exclusiva. Exclusiva. E você sente também a presença de um dragão marinho. Massa! Pessoal, é o seguinte. Tem mais alguma coisa pra falar? Desculpa. Eu não te dei a localização da tartaruga dragão nem do dragão marinho, né? O dragão marinho a gente sabe onde é que tá, é o guardião. A tartaruga marinha também perto de vocês, tá? Ela tá um pouquinho a oeste de onde vocês estão, indo na direção de vocês. Ela tá no 1 ou no 4? Ou no A? Ela tá no... Tira o zóio daqui. No 4 no A, cara, vai até o U. No 1. Ah, tá. Ela tá aqui no perto do funilzinho aqui, ó. Ah, essa é a localização ela tá, exata. É, então. Ela tá aqui, ó, nesse tipo um diamantinho aqui. Ó. Isto. Tá. Ah, tá bem perto, tá no amassamento, sim. Só é pra frente. E o dragão marinho tá a sudoeste. Sudeste. O dragão marinho tá aqui. É o guardião. Sudeste. É, a gente tem a informação, ó. Sudeste. O dragão marinho. Sudeste, o dragão marinho está. Sudeste? Sudeste. Então tem dois. Mas sudeste, ó. Aqui é sudoeste, cara. Pra mim seria norte. É, mas a parte de cima do mapa normalmente é o norte, tá? É, então. A direita é o leste e a esquerda é o oeste. Ele não tá no 3 aí? Então ele tá a sudeste. Ele não tá no 3 aí? Não. Porque o guardião é aqui e você falou que o guardião é o dragão marinho. Sim. Então tem outro. O dragão está a sudeste. Ah, o dragão tá passeando! É, cusão, tá dando um tour! É prefeito, né? Mais alguma coisa, Gê? Só isso. Tem muita fauna aqui embaixo d'água, é gigantesca. Eu vou ignorar todos os peixes, águas marinhas, tudo mais, algas marinhas e tudo mais. E vou falar só os principais, tá? Existe uma comunidade élfica marinha, uma região junto com sereias. De outro lado, existe um complexo de uns seres parecidos com tartaruga. Inclusive, falando em tartaruga, tá vindo uma tartaruga. Não sei se já. Dragão. Tartaruga dragão aqui de frente já. Ah. Enquanto o guardião tá andando pelo complexo do labiríntico do lugar. Eu vi você comentando com o Celerim que você queria ir andando pelas rochas, pelos rochedos. Então, a gente, como a gente tem o mapa, o que a gente pensou? Eu espero que o mapa do oceano seja a prova d'água. Ai, já desmanchou e apagou toda a tinta. Ainda bem que a gente, o Brad tem... Os mapas, eles não são de... De papel? Esse mapa é de papel. Tava no... Na biblioteca, né? É. Não, tá, vamos... Não foi definido isso, vamos definir. Joga um dado. Se for par, o mapa é de couro. Se for ímpar, ele é de papel. Couro. Par. É couro. Então é um mapa de couro. Ele é a prova d'água. Todos os mapas pegos lá no planeta Natô, na masmorra dela, são feitos de couro. Eu esqueci de falar também. Vocês rolaram o dadão do panteão? Ah, é, a gente rolou. Tiates e Tanató. Beleza. Esqueci de falar também, tem homens selacos também na outra região. Então, a gente tava pensando que ao invés de a gente dar toda essa volta pra ir até o guardião, a gente pensou em subir aqui e aqui, tá vendo que aqui tem uma salinha? Aí a gente pega e dá uma de topeira e atravessa. Tá bom. Pode ser. A tartaruga tá chegando, só pra constar, viu? Ela tá nessa reta aqui. O que tartaruga aqui é? Tartaruga dragão. Sabe quem é a tartaruga dragão? Tá vindo aí. Talvez em menos de 20 segundos eu achei. Dizem que as tartarugas dragões são extremamente inteligentes e conversáveis. Nunca nem vi nenhuma. Sem tocar isso. Quando você fala nunca nem vi, uma onda vindo da direção oeste empurra vocês quase pra fora do bolsão de ar onde vocês estão conseguindo conversar. Tá. A onda ela se repete de forma ritmada várias vezes por segundo. E aí quando vocês olham na direção oeste pra entender o motivo do porquê dessa onda, vocês veem a razão. É uma tartaruga dragão vindo na direção de vocês. Ai, que legal. Só que é um filhote de tartaruga dragão. É um filhote. Porque a tartaruga dragão é um ser gigantesco. Enorme, é tipo um tarrasco. E não caberia nessa masmorra. Mas... Dragão marido. É um dragão mirim filhote, provavelmente, também. É mirim. Essa daí é um filhotinho de tartaruga dragão. Que legal. Turtle Dragon. É ao contrário? Eu acho que é, senão seria dragão preto, mas eu acho que é Turtle Dragon. Vamos ver. Não é Turtle Dragon, isso é Dragon Turtle. Dragon Turtle, 119. Dragon Turtle. Dragon Turtle. Eis a tartaruga dragão. O tamanho dessa porra, velho. Sim, é enorme. Em comparação com o navio, Ave Maria. É enorme. Tá mais perto do tubarão. Altura. Tubarão não dá nem a pata ali, ó. Exato. Caramba. E esse tubarão aqui é um megalodon. A pata dela tem 18 metros. É 18 metros, megalodon? É 18 metros. Por aí. Então tá vindo um bicho desse na direção de vocês, quando vocês olham. Quem que é o primeiro a olhar? Deixa eu fazer uma pergunta mais específica. Vocês estão no bolsão e a onda vai jogando vocês, tá? Vocês vão se segurando no teto ali pra não se estar em forma de... De elemental. De elemental, ainda, elemental não, ainda. Não, eu acho que eu tinha mudado pra eu mesmo pra falar com a moça lá. Não, sim, a última, sim. A última masmorra foi de quem? A última foi de Kim. Então eu acho que eu tenho elemental. Tá elemental? Então, ok. Eu tava. Então as ondas nem estão afetando você ali tanto, tá? Mas os demais vocês têm que ficar se segurando ali, tá? E aí quando vocês olham pra ver de onde vêm essas ondas, vocês veem, indo ao longe, uma criatura dessa. Só que ela é pequena em comparação com o tamanho adulto, tá? Ela tem uns 6 metros de comprimento. Tá? Um filhotinho. Recém-nascido. Certo? Aí eu quero saber, o que vocês fazem quando vocês avistam assim, de relance, ela vindo no corredor? Ela tá vindo, ela tá... Foi minha reação, eu tava falando pra ela. Tá, você mergulha ali e se segura. Só. Certo. Você pode juntar na terra, né? Olhando pra tartaruga. Ok, você faz o quê? Eu só vou ficar de costas, assim, com a parede, pra não ser arrastado, e eu vou olhar só. Ó, só olhando, né? E você foi até a tartaruga. Eu tô indo também. Acredito que ela não seja... Não conheço, não sei se meu conhecimento natureza saberia sobre, mas pra mim acho que ela não é uma espécie agressiva. Certo. Joguem pra mim, então, tese de percepção. Passou. E é o triplo hoje, hein? É, hoje já tá na toa, então a gente pode pegar ou... Proficiência, esquadra 3, perícia pra duplicar ou uma pra triplicar. Eu vou triplicar atletismo, parece que vou precisar nadar hoje, meu, né? Eu tô dando uns... Eu tô dando 142. Ok. Fango. É até 70 só. 49. Alguém joga pra mim um D4. Você tem um D4. Agora eu tenho um D4. 4. Ok. Tá. Quanto deu os testes de vocês dois? 49. 41. Beleza. Tá. Quando vocês olham pra ver a criatura que tá vindo, né? E assim ele mergulha e vai indo na direção dela, ondulante ali, vocês conseguem ver duas coisas. Primeiro, a tartaruga arregalando os olhos, de espanto, fitando a silhueta da Ciere, indo na direção dela. A tartaruga tá surpresa? Sim. Ela é um ser inteligente, não? Sim. Segundo, vocês notam que essa tartaruga, ela tem alguns adornos. Tá? Na cabeça dela, assim, dando a volta na cabeça dela, existe uma tira de pano laranja e assim nas nadadeiras frontais também. E aí ela, vocês notam esses detalhes, a tartaruga arregala os olhos e puf, desaparece. Você sabe onde a tartaruga tá. Invisível? Não, tá invisível não. Ah, foi um teleporte. Para de rir, filha da puta. É o que eu tô pensando que é. É. A tartaruga ninja. Porque eu pensei que era um Michelangelo essa bosta. A tartaruga adolescente tem que ser ninja. Tá trolando. Se ele sai. Sai da onde? Não, a arma que ela usa são sais. São sais de banho? Não, é uma arma oriental. São sais. Cara. Ah, entendi, Toph. Como se ela se teletransportasse, Toph. Ela foi pro corredor sul. Ela tá na câmera no corredor sul, espiando vocês. Você sente a presença dela ali. Foi daqui pra cá. Você me ouve? Você me ouve? Você me entende? Tá fazendo o quê? Força na tartaruga. De que forma? Normal. Se ela fala um idioma, eu consigo me comunicar com ela. Ok. É o idioma do sol e lua. Sim, sim. Não, quero saber se você tá usando telepatia, se tá usando a voz. Ok. Tartaruga está em silêncio. Está em silêncio? Aham. Uhum. É, se você me entende, balança com a cabeça. Eu tô enxergando ela. Tá no corredor longe. Ela tá na sala ao sul escondida. Você não tá enxergando, você sente a presença. Ela tá aqui então, no caso. Isso. Tá. Se você tá me ouvindo, faça movimento na água. Eu vou sentir se ela fizer uma movimentação na água. Tá imóvel. Você sente que o coração acelera. A gente vai até aí pra conversar com você, tá bom? Somos amigos, não se preocupe. Sim. E aí? Você ouviu? Ela deu um sinal. Você sente que o coração acelera ainda mais e que um dado é rolado. Sim, ela tá rolando os dados. Vamos ver se ela vai comer a gente ou não. É... Eu não sabia que as tartarugas faziam isso. Joga um teste de persuasão. Eu... Quanto deu? 19, 19, 15, 34, 34, 44, 60 já. Hoje eu descobri que o meu monge místico tem proficiência em persuasão. Não tinha visto. Nunca conversou com as pessoas, né? Sempre bateu, não é? É, sempre chega na paz de Cristo. Paz de Cristo! Paz de Cristo! Paz de Cristo! É paz de Buda. Paz de Buda. É, ele tá morando, né? Ai. Eu Vamos lá. Quando você fala, a gente é amigo, Toff, o coração acelera, você sente uma hesitação, e aí subitamente todos vocês vêm nadando e uma cabecinha com bandana laranja surgindo e olhando pra vocês. Pode vir aqui. Tá surpreso em ver a gente? A gente só tá procurando o guardião, fica tranquilo. A gente não vai fazer mal pra ninguém aqui, não. Você tá em forma de elemental? Eu tô. Você consegue me entender agora? É, eu também acho. Acho que é você que assumiu. Ela responde pra você em Aquan. Me escolhe. Não, ela domina o idioma. Ela pode ser burra. Ela fala pra você: sim, eu entendo você. Você fala a minha língua? Eu falo. Santa tartaruga dragão? Santo Splinter. Poxa, você tá falando santa você mesmo? O que aconteceu que você ficou assustado? Quem que é esse fantasma aí? Você não tá vendo? Não. Eu não sou fantasma. Olha, ele fala! Ela tá achando que sou eu! Não, é a Ciri, ela é só. Eu volto aí ao normal. Eita porra! Tá é uma. Uma latiferina! Isso! É, rapaz, tá tudo. Caramba! É inteligente pra casa essa aí! Só não tem. Vai nadando, chega até vocês. É. Quem são vocês? Somos Terran. Não. É Terran que chama, né? Não, Terran é o elemental do Terra. É. Terran é o idioma. É. Que é o idioma? Pé seco. É os pés secos, não é? É, vocês são do mundo seco. Pés secos. Seco, isso. Vocês são pés secos. Somos do mundo seco. Somos pés secos. Nós somos o pessoal que vem aqui pra lutar com o guardião pra passar pela masmorra. Sério? Pois é. Mas ele não para no lugar, fica andando lá pro outro. Eu tô sentindo esse. Ai, caramba! Vocês são libertadores? Isso, esse é o nome, eu tinha esquecido. Nossa, que legal! Sejam bem-vindos! Obrigado. Obrigado. E você? Eu o quê? Não, eu não sou. Que bom, né? Quem é você? Eu. Quem mandou interagir? Qual é que é o Mike? Eu sou o Mike. Eu sou o Mike. É, prazer, eu acho, Mike. Eu acho legal o jeito que vocês tartarugas se movimentam pela água. É bem angelical. Nossa, obrigado. Mike Angelo. Já posso te proteger já. É, Michel Angelo. Caramba. Obrigado, vocês têm pizza aí? Obrigado! Você é muito pequena pra ser uma tartaruga dragão. Você é filhote ainda? Sim, eu sou filhote. Ah, tá. Sou adolescente ainda. É adolescente. Cadê seus pais? Eu só senti ela aqui então, só. É, só tem ela, né? Só senti ela aqui só. E eu tô sozinho aqui. Ah. Faz tempo que você tá aqui? Faz. Você tem um conhecimento grande até, porque você nasceu aqui? Não, eu vim pra cá depois que. Ah, é verdade. Você vem pra cá e morre. Depois que. Assim, teve um bicho. Ele era estranho, ele não parecia. Não era da água, ele era do mundo seco também. E. Ele. Pisou em mim enquanto ele andava. Eu acho que não tá errado. É, o Tarrasco. É esse bicho aí mesmo. É. Esse bicho mesmo. Pisou em mim. Pisou em você? É. Pô, eu tava comendo umas algas no chão. Eu vi ele vindo na minha direção. Eu tentei desviar, não deu tempo. É. Santa tartaruga dragão. Gosta? Ah, mas tudo bem. Eu tô feliz aqui, aqui é legal. É mesmo, você podia levar a gente no cordião, né? Você deve andar. Quer dizer, pra dar rápido pra caramba. Pelo menos não se pouparia tempo. É, nossa, isso é verdade, né? Com certeza. Ele vai lá pro seu reino. Dá pra tirar alguém daqui? Então, eu não sei, porque se ela já morreu, eu não sei se ela pode ir pro meu reino. E se eu ressuscitar? Não, depois que o guardião for derrotado, eu vou pro reino do grande oceano. Mas se eu ressuscitar ela, será que eu consigo? Você não gostaria de voltar a ser vivo? Ih, eu não sei. A ideia é interessante. Eu imagino. Porque a comida daqui não é muito legal, não. Não? original? Não. O que você tem pra comer aqui? Mas quando eu vivia em Arton, era mais legal. Porque tinha umas comidas boas lá. O que, que a tartaruga dragão come? Tudo, ela é onívora que nem a gente? Que ânsia, né? Eu acho que eu não sei, mas deixa eu ver. Porque as tartarugas normais são onívoras, né? Elas comem de tudo. Eu acho que sim. Elas daí comem, sabe o quê? Plástico, canudos. Tu come tudo. Nossa, tartarugas dragões podem ser contratadas como mercenárias. Ah, nem fodendo. Sim. Mentira. Caralho, são tartarugas ninja mesmo. Sorraguen, espertos algumas vezes, se aliam com tartarugas dragão. Olha aí. São espertos, senão ela mata eles na patada. Ah, oferece tesouro pra elas. Caralho. É porque são dragões, né? É. É. Tudo não faz sentido. É. Ai, eu acho que talvez seja interessante, porque aqui eu só tô comendo peixe e alga e lá tinha umas comidas diferentes. Os elfos do mar daqui não são muito bons cozinheiros, nem as sereias. Como é que cozinha embaixo do mar? Deve ser tudo cozido, né? Os selacons também não fazem nada gostoso. Tem selacons aqui? Ah, selacons. É, mas o povo da superfície, eles fazem umas comidas interessantes. É, eles cozinham as comidas, aqui embaixo não tem nada disso. É, aqui é tudo cru, aqui então, é tudo que nem você. Aí que tá, não posso falar nada porque, né, a gente costumava comer isso. Vocês comiam tartaruga? Não? Barbatana, de tubarão, de selaco, de... O quê? É, eu sou Santa Tartaruga Dragão? Eu sou de uma região onde a gente admira esse tipo de culinária, desculpa. Ah, não tem problema. Eu já comi uns humanos também. Ah, então pronto. E eles são gostosos? É, não, a carne é meio adocicada. É estranha. Então, você consegue levar a gente lá muito rápido, sem confrontos internos, por assim dizer? Levar vocês rápido eu até consigo, mas confrontos internos é mais difícil. Porque a gente vai passar pelo território dos Elfos do Mar. Vai ser... Eles são meio encrenqueiros. É. Eles estão numa guerra com as sereias já tem um tempo, então é meio complicado passar por lá. O que você acha? Você quer passar por lá e tentar fazer apaziguar a situação para eles viverem em comunidade? É que depois que a gente sair daqui, teoricamente todo mundo vai embora, né? É verdade, eu sempre esqueço disso. E eles vão continuar brigando lá. É. Não, eles vão correr do oceano, imagino que eles vão se juntar com outros da espécie deles. Ou você prefere que a gente passe ali? E aí, gente. Mas é que você disse que o guardião não tá na sala dele, né? Tá, ótimo, a gente vai até a sala e fala a Heraclave e vai embora. Ah, precisa cumprir o desafio. Se ele não tá lá, não tem desafio. Então vamos fazer do seu jeito. Sair atravessando e chegar naquela parte a gente pula. E aí como é que você vai ressuscitar o senhor? Na hora que a gente terminar de ir com o guardião, eu trago de volta a alma dele. Eu procuro ela no livro e trago de volta pra ela e a gente faz um ressuscitar nela. Sério? Sim. Nossa, isso vai ser bem legal. Faz muito tempo que você tá aqui? Porque pode ser difícil isso. Faz uns 200 anos. Ah não, pouco tempo. 200 anos acho que eu tenho outra parte que eu consigo. Que legal. Eu vou poder comer comida gostosa de novo. Santo Antônio Tartaruga Dragão. Vambora. É, mas assim, ó, eu vou deixar você no meu plano enquanto... Até a gente voltar pra Arton, tá? Como assim? É, porque a gente não tá em Arton, né? A gente tá fazendo as masmorras, a gente tem que terminar as masmorras. Não, o seu plano? Um plano paralelo a... Você tem um bolsão dimensional próprio? Isso! Caramba, você é poderosa! Tem que ter água salgada lá, não tem? Ah, lá tem o espaço que quiser, pra falar a verdade. Pra todo mundo é tipo animal. Nossa, vocês são tão poderosos assim? É. Nós somos os libertadores, né? A gente tá pro gasto. Essa já é o quê? A décima masmorra? Terceira. Décima terceira masmorra. Nossa, vocês já estão em tudo isso? Quantas são? É. 20, né? Uau! Então, se vocês são tão poderosos assim, talvez vocês consigam derrotar os Elfos do Mar. É que a gente tá preferindo evitar os combates. Quer sair matando? É, eu acho melhor, porque eles se aliaram com a Sombra. Isso tá meio estranho. Ai, caralho. Não dá pra deixar eles irem, né? Não dá, vamos ter que matar essa galera. Então, é estranho, porque... Tava tudo normal. E aí, de repente, do nada, ficou tudo escuro. Pois é. E aí, do nada, o espaço aqui dobrou de tamanho. Eu devo dizer que é do nada mesmo. É estranho, né? Foi realmente do nada. Dobrou de tamanho. É do nada. É como se tivesse duplicado as salas e os corredores. E aí, a impressão que eu tive é que um corredor foi entrando dentro do outro e aí voltou ao tamanho normal. Mas essa sombra gigantesca, ela ficou vagando por aí. Por isso que eu me assustei com você. Ah, entendi. E aí os elfos do mar se aliaram com a sombra. Ou com as sombras. É o nada mesmo. É o quê? É o nada. Como nada? Caramba, você não conhece a história da criação do universo? É tão inteligente. Esse nada? É. E o vazio? Pois é, fogo. Santa tartaruga dragão. Mas onde você estudou pra saber tudo pois isso? Pois é. Inteligente paca. Ah, eu cursei a Universidade Marinha. Justo. Eu fiz minhas pesquisas por aí. Tinha tempo sobrando, tempo livre. É, depois que você morre, tem tempo livre. Não, isso foi antes de eu morrer. Ah, também tinha. É, eu entrei em algumas cidades de elfos, de sereias e de selacons. Fui catando um livro daqui, um livro dali, estudando as coisas que eles tinham guardadas. Entendi. Às vezes algum navio que afundou, eu peguei alguma coisa. Assim, eu sou bem curioso. E tem uma visão muito boa também. Né? Sim. Porque os livros são assim, apetiticos. É, mas eu consigo me virar bem. Percebemos. Mete o livro aqui do lado, né? Porque a visão tartaruga lateral, né? Bem, então leva a gente pelo caminho normal, se você puder. Você quer tentar cortar? Tem muito é o fogo do mar aqui, viu? Quantos tinham? 50, né? Não, 500. Isso. Parece que eles estão dominados pelo nada, né? É, mas o que interessa a gente é o guardião. É, o guardião, né? Tem razão. Até mesmo porque se a gente chegar pra libertar o Valcária, você acha que o nada já vai dar lá? Vai. E aqui vai ser é Valcária, só um... olha, claro. É a mesma coisa. Nada mesmo. A única só mudou por causa que aqui virou lugar pra pegar a roda. Uhum. Só por isso que tem um plano espelhado. Nossa, o outro falou a mesma coisa que vocês. Que outro? A Heraclave. Que outro? Então, ele sumiu. Tinha uma outra tartaruga dragão aqui. Como isso? Ah, isso tem uns dias. Quando a sombra chegou, eu vi ele só de longe. E ele falou alguma coisa de Heraclave pra mim. E depois foi embora e sumiu. Sombra ou outra tartaruga? Era uma outra tartaruga, mas eu só vi o vulto dela no escuro. Ah, então ela que tava tudo escuro. Dragão. Sim. Só que sombra. Como assim? É como se fosse só a silhueta sua. Porque assim, você tá aqui há muito tempo. Então só o contorno. Não existia nenhuma tartaruga, só você é a única daqui. Sim, aí quando deu esse problema, apareceu mais um. Então provavelmente o vazio já replicou. Já mas eu vi ele só de longe, tava escuro, porque tinha ficado tudo escuro. Surgiu a dimensão espelhada e é ele na dimensão espelhada, entendeu? Hã? Como eu falei, o vazio já duplicou, né? Não, aqui é o mundo das sombras. É, era você. Isso, você só era você mesmo. Só que ao invés de você falar Valcária, você falava Heraclave. Ah, então era eu mesmo, só que medieval? Isso. Entendi. Medieval não é contemporâneo? Não vai explicar a contemporaneidade pra ela, pelo amor de Deus. E aí, que a gente faz? Bom, vocês querem ir até lá, eu levo vocês. A gente... Você enxerga aqui? Eu mostro o mapa pra ela. Sim, tô enxergando. Ótimo. Visão tenho visão no escuro. Visão burra da porra, né? A gente tá querendo ir até aqui, ó. Ah! Moleza. Por aí nem vai passar no território dos... É, porque aí a gente, vai, a gente vai abrir um caminhozinho aqui, ó, e vai passar pra cá. Vocês vão cavar a rocha? É. Mas vocês nem pá, tem? A gente tem... Ela é uma pá. Ela é uma pá. Santa Tartaruga Dragão, ela é uma pá. Que engraçado. Tá, eu levo vocês. Sobe aí. Tá bom, subi. Todo mundo? Tem que segurar no braço, né? Da bandana, né? É o único lugar que tem pra segurar. Não, segura no meu casco, nos meus espinhos. Um monte de espinho pra segurar. Segura firme. Vamos lá, todo mundo pronto? Se move quase tão rápido quanto a Toff. Caralho. Num piscar de olhos, vocês estão na sala escolhida. Nossa, não queria falar, não, mas. Alguém caiu? Nem se a gente fosse pelo caminho normal ia demorar tanto. Ia só passar pelo negócio, os caras não iam nem ver a gente. É, eles não, não. Por isso que eu consigo passar por eles sem eles me ver. Ei, eu sou ninja, tá pensando o quê? Ah, é. Esqueci desse detalhe. É. Uma vez eu só vi um humano que caiu no mar que era um ninja também. Ah, é? Ele me ensinou algumas coisas. Ah, que legal. Quer ver uma coisa legal? Quero. Presta atenção. Surge um monte de bolha de ar ao redor da tartaruga e ela desaparece. Granada de fumaça. Ela fez o kawarimi. Vem pra aqui. Aqui embaixo. Vocês olham, ela tá pequenininha. Ah, é assim que ela lê. Ah. Ela faz reduzir. Viram que legal? Legal. Foi o ninja que me ensinou. Eu virei ninja também depois disso. Eu percebi. Diferenciado. Gostei da tartaruga. Ah. Vai pro meu plano mesmo. Oh. Que legal, nunca conheci uma outra dimensão. Aqui eu tô conseguindo sentir outro corredor lá. Pode abrir então? Pode, eu só tenho que abrir meu plano pra ela entrar, né? Porque. Mas a gente ainda tá guardião primeiro, né? Pode é. Virar. Peraí, se você abrir seu plano, ele vai encher de água. A tartaruga tá te ensinando sobre o seu plano, sério mesmo? É, imagino que é sério se mesmo, eu sim. Não quiser que entre, não vai entrar. Não vai entrar. Sério que funciona assim? É, a minha concepção é... Santa Tartaruga Dragão, isso é muito legal. Quero ter um plano também. Você vai colocar ela agora lá ou você vai esperar ele derrotar o guardião? Então, porque teoricamente essa não é a alma dela. É, mas eu tenho que juntar. Então, tá alguma coisa faltando. Ou é a alma ou o corpo. Um então, dos dois não tá aqui. Exato. Olha não, pra meu ela, corpo ficou esmagadinho lá em Arton. É, então, a gente tá faltando o corpo, isso é alma. Eu olha pra ela, ela é o quê? Só alma? Não, na verdade, ela é só um esperto na minha visão. Então como que a gente... Exato, então a gente... Tudo é esperto, eu tô vendo a forma real dela. Minha então como que você vai ressuscitar ela? Você tá vendo a forma real dela. A forma real dela é verde, com escamas, é bípede e tem dois num tchaco. Como é que ela é e tá comendo... Não, ah, Rafael. O Rafael. E tá comendo pizza. Verdade. Por que eu falei? Então como é que você vai ressuscitar ela se a gente não tem o corpo? Eu sou o corpo, então. Eu sou o corpo dela. Então você não precisa dessa parte dela? Sim, é a alma dela, que eu preciso colocar a alma dela de volta no corpo. Então não é melhor a gente levar a alma dela pro meu plano ou você quer... Não, eu tô falando assim, eu ainda não entendo como funciona esse plano. A gente tem que destruir o guardião pra meio que liberar ou a gente consegue já... Não, pra liberar, é, pra liberar. Porque pra se ela for sua alma, eu posso pegar agora. Se a gente derrotar o guardião, todas as almas vão ser levadas para outro plano. Isso. E eu acho que inclusive mesmo no seu plano. É, então, eu teria que ressuscitar antes. Então abre o seu plano, eu crio o corpo dela, trago a alma dela e coloco no corpo. Okay. Pode ser, o Mike? Pode, eu não tô entendendo muito o que vocês estão dizendo, mas eu tô empolgado. Você permite que eu guarde sua alma por um instante? Permito. Vem. Fica quietinho aí, Leandro. O que tá acontecendo aqui? Santo Tartaruga Dragão! Abre o. Okay. Eu vou abrir meu plano, só que eu não vou deixar a água do mar entrar lá dentro. Ok. Você consegue então abrir. Abre o seu plano, cria aquele. Não cria um túnel de entrada. Cria agora um portal, tá? Onde você vê um redemoinho de luz. Tá? E você não consegue enxergar além, você não consegue enxergar dentro do seu plano. E isso barra a entrada da água. E de todos os animais, deixa só a gente entrar. É, mas tem que passar a alma, né? Mas tá acoplado com a Toff. Vai entrar só a gente. Ok. Tá bom. Vamos fazer rápido isso. Eu vou ficar aqui de guarda. Pra quê? Se ninguém vai entrar? Vai, hora que sair, né? É. Eu quero... Não tem nada aqui. Eu quero observar um pouco. Tá bom. Quero dar uma boa observação. Vou dar uma entradinha rapidinho. Ok, vocês entram então no plano da Sierra. Onde que tem uma água com sal? Água do mar. Uma água com sal? Não dou um copo pra você que já com sal. Você quer que eu coloque. Você quer que eu faça o corpo dela com filhotinho, já grandinho? Como você quer? Adolescente, do jeito que ela é. Vai ter que fazer um ponto no lago. Ó, vai 3 km pra frente aqui, ó. Você não tem criaturas achar... marinhas no seu plano? Imagina, normalmente, só se o básico. Então você tem um mini oceano no seu plano. É, mas eu tô dizendo, vai aqui 3 km pra frente, você vai achar um oceano. Tá, eu cheguei lá na frente. Ok. Eu tento puxar na minha mente como que é a tartaruga, leão, dragão. Dragão ou leão, vai trocar. E faço um desejo. Eu vou dar um de, entre aspas, agora pra fazer uma blasfêmia. Vou dar um de Deus. A partir do barro, eu vou criar o formato da. Olha! Da tartaruga. Vou usar um desejo pra que essa forma inanimada crie vida. Olha, que top! Junto com o meu restaurador celular. Entendeu? Entendi. Trazer o corpo e colocar as células nela, oi? Na molecular. Restauração molecular. Certo? Grande inspiração. Obrigado. É, qual é B, o que eu jogo pro desejo? D6. D6, se eu tirar 1 e 2, que é saco. Nossa, que será? Quero saco. Tá, mas eu vou recuperar uma habilidade. Não, é um D6. Se eu tirar 1 e 2, eu nunca mais uso desejo. Pode gastar ponto heróico pra rolar. É sério? Novo. É sério. Sim. Achei que era uma porque você não tá, semana. Você não tá replicando uma magia. Você tá criando um efeito. Sim, então eu vou rerolar. 4. Só pra lembrar que o Tiatos fazia isso também. Eu vou gastar um luck. Pra você passar em algum teste. Então por que você... Eu devolvo o ponto heróico, caralho. Oh, porque eu acho que você quer gastar o ponto heróico. Não, eu esqueci, não. Eu esqueci mesmo. Então, passei. Ok. Então você vai receber um reroll que pode usar durante... Agora você joga o D4, é o número de dias que sua força vai ficar reduzida. Pra 3. 4. Um dia. Droga, queria que fosse 4. E aí, agora todas as suas magias, é o nível dela em D10 de dano que você toma quando você usa. Tá. Doído? É porque ele desejo... criou um efeito, né? Não replicou uma magia. Desejo. Tá. É. Não, beleza. Desejo feito, restauração concluída. Agora, vai, bora lá que seu corpo novo. Joga uma dele lá. Ok. O corpo ele tá lá, paradinho, estático. Você faz, conduz a alma pra dentro dele, certo? A alma vai meio que puxada pelo corpo, quando você usa o desejo pra trazer o corpo à vida e ligar esse corpo a essa alma. Ele vai lá pra dentro e aí o corpo tá lá estático, parado, aí ele abre os olhos. Ei! Eu tô vivo? Uhum. Ah, eu sinto meu corpo de novo. Santa Tartaruga Dragão, obrigado. Depois eu falo pra Siri criar pra você seus acessórios. Porque aqui nesse corpo ela não tem. É, não tem a bandaninha. Fala pra criar um acessório pra você. Chama a Siri. Siri, tá me ouvindo? Tô. Já tá concluído. Você quer vir ver seu novo amigo? Vou, tô indo aí. Tá lá os bichinhos enquanto tá lá. Ok. Pra lá. Você vê chegando a Ciere e uma penca de bicho atrás dela. A Dora Aventureira tá vindo aí. Tipo isso. Seus novos amigos. E tem muito. Quando digo muito, é muito mesmo. É muito mesmo. Ele coloca assim a cabecinha pra fora da água, né? Debruça assim. Fica olhando e vai chegando você e a bicharada tudo atrás, tudo junto. Né? Ele olha. Nossa! Santa Tartaruga Dragão, você tinha razão. São muitos mesmo. São muitos. É, assim, que não é pra comer nenhum deles, viu? Tá bom. O que, que eu vou comer, então? Nossa, aqui é o que mais tem. Coisa diariamente é produzido comida pros animais aqui pra que eles não tenham o que se comer. Ah, que legal. É. Interessante. Se você quiser algum doce, o Rold também pode providenciar. Doce? Eu comi isso uma vez, era bom. É, pode falar com o Rold. Esse é o Rold. Oi? Você consegue fazer doce? Sim? Pudim? Ele come pudim. Nossa, isso aqui é bom mesmo. Pois é. Na hora que voltar aqui, esse patrão já vai estar uns 300 metros. Puta tartaruga. Gigantesco. Mas não abuse do Road também. Não vai ser mais tartaruga dragão, vai ser tartaruga mamute. Vai ser dragão dragão, tartaruga dragão. Ó, depois você tem que criar um negócio que eu queria lá, igual a minha. Só que no caso eu cubro meu olho, que ela é um buraco, não é? Tá me explicando? Sim, a bandana. Igual a minha, só que com buraco, né? É. E nos braços, nas nadadeiras dela também. Dele, perdão. Ok, faço pra ele. Uhul, obrigado. Caramba, vocês são demais. São libertadores mesmo. Ah, porra. Oh, aí eu vi. Eu acho que é o nada que tentou invadir seu plano. Não, que nada, que de vez em quando tem que chover pras plantas, né? Aí é, tem que ter tempestade também. Tá certo. Então, vambora, então que eu não quero tomar chuva aqui. Não, quer entrar na água. É, ele tá na água, você que tá reclamando. Vambora, vai. Atrás do guardião. E o que eu faço? Vive. Vive aí no mar por enquanto. É um oceano, se divirta. Vou explorar isso aqui. É isso aí. Até depois. Tem biblioteca, tem a biblioteca. Fala pra ele ler. Tem a biblioteca também, você que gosta de ler. Ah, eu vou querer ler sim. Vou lá explorar. Até mais! Calabanga! Vamos voltar lá pro... Vamos lá! Calabanga! Ai, ai, ai. Tudo porque os caras cagaram na aventura. Por quê? Dá uma olhada nesse mapa. Onde acaba a tartaruga dragão? Lugar nenhum. Tá lá como um encontro aleatório essa porra. É. Só sendo filhote, né, pra caber. É isso mesmo. Já que é filhote, então você é presente. Um beijo gigantesco, velho. Marri. Tartaruga dragão. Ô, Mirtão, pega a Marri aqui. Tartaruga dragão dá basicamente metade de Holanda. Tipo isso. Ok, então. Uma normalzinha, né? Beleza, tartaruga dragão, o Mike vai embora. E vocês voltam então pra masmorra. Uhum. Tá tudo certo aí, sim. Tem algum encontro. Peraí, cansei. Fazia tempo que eu não usava adesivo. Tudo tá tranquilo no corredor ali, no local. Alguém joga um D. 6. Você ficou no corredor? Eu fiquei atualizando as últimas masmorras, não deu tempo. Fiquei anotando. Certo. Vem. 2. Ok. Durante esse tempo todo, Selim, que você fica lá aguardando o pessoal, que não é um tempo extenso também, tá? Tudo tá tranquilo ali dentro. Você não percebe a presença de ninguém ameaçador chegando. Vez outra passa um peixe perto de você ali, algum bicho assim, né? Mas nada que ameaça a segurança de vocês. Vocês retornam, se juntam, fecham esse plano da série e a luminosidade fornecida pelo portal ali desaparece, tudo volta a ficar mais escuro. A iluminação que tem ali é só de algumas algas fluorescentes ali, mas pouca coisa, bem tênue, bem parca a luminosidade. Certo? Vocês estão aí dentro dessa câmara, que é o ponto mais próximo ali do Salão do Guardião, de fato. Uhum. O que vocês fazem? É esse ponto aqui mesmo, né, Ciro, que você quer? É esse mesmo. A gente tá aqui? Uhum. É. Ah, porque já que vai fazer isso, podia fazer isso, né? É que aqui era maior, né? O tamanho aqui é maior, por isso que eu fiz aqui, porque era mais tranquilinho. A única coisa que eu tenho que fazer é ter certeza que não vai ter o espaço do vazio, porque provavelmente se tiver, já tá tomado já, aí a gente vai... Vai dar de cara com ele. Foi por isso que eu perguntei pra ela se era maciço. Eu acho que não, mas eu vou fazer o teste. Você não disse que você tava com sua percepção ativa focando sempre no vazio, sempre? Vazio. Não tem a presença dele aí. Não tem. Tá, nesse bolsão dimensional inteiro, não tem a presença do vazio. Ué, os caras se alegram com o quê? E os elfos? Quem tem os elfos? Oxe. Eles não se aliaram com a sombra? Uhum. Uai. O que será que é essa sombra? Vou falar só mais pra ele. Só pra... Ô bichinho, filho da puta. Só pra... É um guaruzinho. Olha o tamanho desse grilo que me mordeu, tá ligado? Do o quê? O grilo, olha o Pemaninho que me mordeu na... na, na... Um é, grilo? Ele tava aqui, ele tava em mim, ó. Olha o Pemaninho. Você matou um grilo, gente? Não. Você tá louco, você não é grilo não, você é o mestre do Kung Fu, cara. Tchau. Oh, é mesmo, grudou de lado, olha lá. É? Assim, ó. Cuidado que daqui a pouco vem a serpente. Ô, só pra... Minha coisa tigresa. A parede tá aqui, ó. Mas não, seria mais ou menos isso aqui, né? A gente tá nessa parede, aí tem esse espaço aqui e tem outra parede, né? Vou colocar aqui. Só que mais ou menos isso, né? Eu tenho a parede, o espaço, a parede. Isso. Eu venho com a mão, só pra desencargo, eu não senti até agora, mas eu quero ver se estão tentando nos enganar. Eu coloco a mão, eu tenho mesclar as rochas ilimitado. Eu coloco a mão e vou afundando até meio que chegar na partezinha pra sair, assim, sabe? Pra poder sentir. Eu vou assim. Como assim na partezinha pra sair? Tem um espaço aqui, não tem? Não tem um espaço, tudo rocha. Ai, eu tô vendo pelo mapa aqui. Eu achei que tinha só esse espaço. Olha no meu mapa, vai ficar melhor. Eu fiz uma versão print friendly aí. A gente vai atravessar aqui. Tá vendo? A parte cinza é tudo rocha. Pode crer. Só que eu inverti as cores aí pra não ficar gastando tinta preta à toa. Então eu vou atravessando. Vou atravessando. Ok. Eu chego lá no lado aqui, ó. Vamos ver se tá tudo certo. Ok. Toff, você chega e atravessa e joga pra mim. Eu cheguei através, você é meu ovo. Iniciativa. Não vê não, eu falei que eu faço só aqui, ó. Tá, mas sua cabeça tá lá do outro lado, não tá? O zoinho. Você vai tomar no seu cu, Jé. Olha, tá bom, tem ovo, meu. Fura. O que eu faço? Joga um D6. D6? É. 6, já. 6? Sim. Cara. Você sai num corredor, seus olhos, né, no caso. Nossa, sai bem. Numa pequena alcova num corredor. Tudo tá fracamente iluminado por algas que estão no chão e alguns corais fluorescentes no teto. Você olha ao redor, certo? E você percebe que essa alcova é uma alcova cheia de corais marinhos ali e algumas esculturas feitas no próprio coral, como se fosse um santuário de adoração ao Grande Oceano. É, você nota os corais formando a figura do Grande Oceano, na figura de um elfo marinho, certo? Imponente, com um tridente. E embaixo dele, uma representação de várias espécies marinhas, quer dizer, representando a totalidade das espécies marinhas, abaixo dele, como se curvados diante dele em adoração a ele. Tá? E tudo tá tranquilo. Tem peixinhos nadando por ali. Você vê um filhotinho do Selaco passando também, afugentando os peixinhos. E só. Pessoal, tá tudo certo aqui. Se eles conseguem passar, vocês precisam de ajuda. Você tem a minha magia. Minha habilidade. Mas eu acho que a gente abre um caminho novo. Você quer que eu abra um caminho novo? É, eu tinha pensado. Você consegue passar, ou você tem... Não, você não consegue. Abre um caminho novo, então usa o moldar rocha e vou abrindo. Certo. A Tofa ela vai fazendo assim, né? A parede ela vai recuando pra dentro e se recuando pros lados, se moldando, né? E forma um túnel novo. Vocês. Rapidamente esse túnel ele é preenchido com água e vocês conseguem passar e chegar no túnel que vocês desejavam. Sem qualquer dificuldade. Tá vazio, não é possível. Oh, eu vi que tem uns negócios de coral. E assim, né? Do meu jeito. E é mó bonito o desenho que eles fizeram, ó. Um monte de pontinho, tá vendo? Nossa, lá em Itamorá não tinha muito isso aí, não, mas quando a gente foi pra Valcária tinha um negócio lá que eles chamavam de. Como é que é mesmo? Ah, vitral. Acho que é vitral. Isso, aí eles fizeram tudo com pontinho, olha que legal. Tá bem legal. Tudo. Um monte de peixe e tal. E você percebeu, cada peixinho que passa aqui parece que eles fazem uma reverência. Não quero um peixe pra mim. Esse selaco aí tava com peça. E aí, o que vocês fazem? Agora é pra direita, né? Isso! Direita. Então, ok, vocês vão nadando. Chegam até o fim do corredor. Rumam na direção sul. E aí vocês chegam numa bifurcação. Vocês podem ir tanto pra leste quanto pro sul. Qual caminho vocês tomam? Qual que é o caminho que a gente seguiu? Tem uma câmara, leste é só contorno na... É. Tanto faz também, vocês podem escolher. Vamos pro sul. É, segundo a minha percepção, Gé, qual caminho tem menos bicho? Ou todos os caminhos têm bicho? Todos os caminhos têm bicho, mas mesma quantidade. Nenhum tem algum ameaçador? Nenhum ameaçador. Vê o mais curto, vou dar no mesmo. Mais curto, teoricamente, pelo sul. Então vamos pelo sul. Isso aí. Vocês vão pelo sul. Chegam nessa antecâmara, que também, novamente, é uma câmara toda decorada com esculturas, motivos em homenagem ao Grande Oceano. Certo? Aqui vocês veem as esculturas, elas representando a criação das raças inteligentes do mar. Os elfos do mar, os homens selaco, as sereias, os tritões, tá? Eles são criados pelo Grande Oceano, na representação que está mostrando nessa câmara. E aí vocês avançam, corredor adiante, em direção ao leste. E aí vocês chegam numa bifurcação, e o caminho norte é o que conduz à câmara do guardião. Ao covil do guardião. Eu tô sentindo ele aí? Não, você não sente a presença dele, não. Pessoal, só pra constar, não tô sentindo o guardião, não. Vou dar uma olhada nesse corredor aqui, agora eu tava fazendo pipi, né? Na água, né? Ah, vocês nunca fizeram pipi na água. Ah, a gente vai ter que respirar o xixi da Toph agora. A Toph vai num cantinho atrás de uma alga, ela baixa, e aí sobe um fluxozinho de água azulada. Ok, mas vamos em direção onde tá o guardião, onde era pra ser o guardião ali, né? Certo. Toma cuidado que não é um dragão. Entendi. É um covil, pode ter armadilha nesse. Ah, boa, garoto. Experiência própria. O senhor também tem? Só pra ter certeza. É que uma hora eu quero ir lá. Você é um cara com tesouros. Não, não tem nada interessante lá, não. Eu julgarei isso. Só dois golems. Dois golems de... De tormenta? De tormenta. Por que você não... Junta riquezas igual os dragões fazem? Junto, mas as não são interessantes pra você. Como você sabe? Eu vou julgar isso. Vocês vão andando, tendo essa conversa descontraída. Pronto, vamos como ver. Se vocês estivessem num passeio. A Toph volta. Né? Toda mijadinha. Quando a Toph chega perto, a água dá uma esquentadinha. E aí vocês chegam diante da entrada do covil do dragão. A entrada, ela é uma abertura na parede de rocha, certo? E vocês notam que tem algas marinhas e corais que se trançam, fechando, bloqueando a passagem. O que vocês fazem? Será que dá pra entrar? Dá. Eu vou usar o meu motor natureza lá e eu vou fazer com que as algas se recolham. Ok. Abre de cena. Você faz um gesto, concentrando seu poder. As algas, os corais, eles obedecem ao seu comando e eles vão se curvando e fazem o contorno ao redor da abertura circular da porta. E aí vocês veem que forma uma entrada cujo batente é formado de algas e corais. Lá dentro, vocês veem uma câmara. Retangular. Toda ornamentada com algas e corais e tesouros. O tesouro do dragão está aí também. Uau. Porém, o tesouro desse dragão não possui ouro, nem prata, nem cobre. Vai gastar onde? Nada desse tipo de coisa. É o próprio tesouro ser. Dele é composto única e exclusivamente de pedras preciosas e muitas, muitas, muitas pérolas de vários tamanhos e vários tons de cor. A que chama mais atenção de vocês é uma enorme pérola negra, assim, bem perto do centro do salão, onde tem o círculo mágico de teletransporte apagado, tá? Uma pérola negra de 1,5 metro de diâmetro. Tá, porra! Olha só o buraco negro lá, tá fazendo o quê? Boa. Dá pra fazer igual a Indiana Jones, vamos, né? Tira entrando, procurando armadilhas. Vou usar a minha imaginação aí pra achar uma armadilha na água. Ok. Rola a investigação, então. Vamos ver se vocês acham a armadilha. Você viu esse negócio, aquela pérola? Quer dizer, você viu aquela pérola que tava lá? Aquela bola de cricket. De bilhar. Já foi, a já. A bola 8, aquela lá. 51. O buraco negro foi embora, já. Foi embora. Não, minto. 61. Você viu aquela bola lá? Que bola? É bem isso. Já foi, já. Tá, se ele sai procurando armadilhas ali, você também tá? 45, uhum. O Celerim também, vocês se dividem ali vasculhando o covil em busca de armadilhas. E vocês não encontram nada. É estranho. É. Não tem qualquer armadilha protegendo esse tesouro. Apenas porque o guardião era pra trazer. Mas vocês não encontram nenhum sinal de armadilha, nem do guardião nesse lugar. Tá só o tesouro lá. E aí? Entramos, entrei. Ok, lá dentro. Vocês vasculham. Não tem guardião. Não tem armadilha. Ele não tem nenhum sistema pra avisar que alguém chegou? É, eu tô esperando alarme até agora. Eu não tô sentindo movimentação nenhuma dele vindo pra cá. Não existem raposas aquáticas. Onde que ele tá, Top? A jogar aqui pelo meu radarzinho nessa direção aqui. Tá longe ainda. Longe quanto, mais ou menos? Ah. Me mostra aqui no mapa de pano de couro onde é que ele tá. Mapa de couro, aqui. Mano. Porque aleatório. Tá aqui? Mas vamos aqui, porque aleatório. Não, aleatório não. O que você tá procurando? O guardião. Quem que é o guardião? Você sabe quem que é o guardião? Um dragão marinho. O dragão marinho? É, o que tá escrito aqui. Tá. Se você tá procurando o dragão marinho. Eu lembro que era sul, mas não lembro se era sudeste ou sul. Ele está exatamente aqui nessa câmara. É, tá ali, ó. Pera, já tô vendo. Não, foi pra lá. Tá. Então, mesmo. Eu foco nessa câmera aí onde ele tá e eu vou procurar a mente desse filho da puta. Como? Com a runa da mente. Rola um teste de runa da mente. O cara tem mente branca, né? Não pode ser afortunado. 45. Vou gastar um ponto heróico. Vou adicionar um D6 na minha rolagem. Vou adicionar a minha também. Eita. 45. Passei no teste. Você não consegue detectar a presença dele. Você vai querer adicionar um D6 aí? Eu posso rerolar. Pra mim seria melhor. Pode rerolar, se você quiser. 11, né? Decide o que você vai fazer aí. Gaste seus recursos. Eu ainda tenho recurso pra queimar aqui. Posso enrolar meus dados. Mas eu vou usar um luck, eu acho, primeiro. Enquanto ela tá procurando a mente do bicho, eu tô olhando a sala. Olhando as prendas. E aí eu enrolo. Tô curiando ali. Gastou um luck e agora um ponto herói. É. Eu gasto um ponto divino. Não, minta, eu vou gastar essa porra desse Asgard aqui, desse caralho. Lembra que vocês têm pontos divinos. É. Aliás. Os pontos divinos é só nas masmorras, pelo que eu entendi ali, sim. Né? Sim. Quatro. Aliás, vocês salvaram a tartaruga dragão. E foi uma ação conjunta do grupo. Eu tenho 20 na ganhei final. 2 pontos divinos também. Então ganha 1. Acabou de gastar. Ok, eu gastei. Ganha 1. Tenho 1. 20 natural, pega uma carta. Pega. É como se você é considerado um combate, né? Não importa o combate, 20 natural, pega a carta. Ok. Então. 64. 64? 54. 54. Eu fumo droga já. Vou testar um ponto heróico. E rolar meu teste. 18. Quarenta e nove. Certo, Sierra. Você sente a presença da mente dele. E tal qual detectar pensamentos, você consegue detectar os pensamentos superficiais dele. Você lembra de cabeça? É isso, né? É superficial e você pode direcionar perguntando ou pode fazer um teste para se aprofundar. É. Detect thoughts. Inicialmente você aprende os descobre os pensamentos superficiais. E legal que dá pra você usar isso sem ver a pessoa. Exato. Muito bom isso aqui. É. Quais são os pensamentos superficiais desse puto? É o que ele tá pensando. Nossa, sim, mas quais são? É o que ele tá pensando. É o que ele tá pensando. Tipo assim, sei lá. Daqui três curvas eu chego, sei lá. O elf idiota, brigando de novo. É, o que eu quero saber é o que ele tá pensando. É que dá pra saber o que ele tá fazendo, né? Exato. Aquela noção porque que o puto não tá aqui. E pelo que o Jeff já perguntou três vezes, eu acho que esse puto não é o guardião. Uhum. A perna do guardião. A perna do guardião. Eu vou lá pegar a perna. Eu tá assim, ó. Toca no tesouro, será que ele não percebe? Você não sabe quando tem alguém invadindo seu covil? Sei. Então. Sei porque o meu é um plano, né? Não é um. Não é físico. Sei lá, toca no tesouro dele, vê se não chama ele, sei lá. Eu tô esperando a sua ação. Eu tenho uma ação também, se é a sua der errado. Okay. Tá, vamos lá. Estado emocional dele. Ele está entusiasmado. Foi descobrir alguma coisa, né? Pensamentos superficiais dele. Ihu! Eu tô entusiasmado! Basicamente isso. Ihu! É, ele tá. Os pensamentos superficiais dele são assim. Está dando certo. Consegui. Eles estão se convencendo. Esse cara tá de tramanto. Pois é. Com a sombra. Posso tentar falar com ele? Pode. Já que é ruim, não, a magia. É. Chega pra ele e pensa assim. Alô! Eu dou um... Caraca, os caras... Olha o carro do Danone passando. Uma ameaça foi detectada. Bota ele. Olá, guardião. Ele pronto se mexer, gente. Acho que ele tá em choque. Só um momento. Quem está aí? Oi, eu sou o Ciere. Muito prazer. Como chegou até aqui? Como chegou até mim? Eu não cheguei até você. Você tá meio longe de mim ainda. Eu digo psiquicamente. Ah! Acho que ele tem um problema de. Ele repete a última palavra. É o eco. Ué, eu procurei você e tô conversando com você mentalmente. Gente. Quem é você? Quem você é? Onde você está, tá? Você é o guardião? Não. Sim. Sou Corifena, a Nepiroc. Muito prazer, Corifena. Eu acho que você abandonou o seu covil, é isso? Sim, não. Como é, sim e não? Não. Eu acho que ele tem dupla personalidade ou tem alguém controlando ele. Duplicado. Ah, é verdade, é duplicado. Você tá conversando com dois. Oh, que legal. Muito bom. E... Onde você está? Me diga você. Não é tão esperto? é esperta, eu sou feminino. Ah, não vou me desculpar por isso. Onde você está? Não é tão esperta? Eu tá. Tô na masmorra. Vá até o salão de entrada, então, e encontro você lá, lá. Não, vá até o seu covil, eu encontro você no local onde você deveria estar. Eu estou no meu covil. Seu covil trocou de lugar? Você trocou recentemente do local do seu covil? Claro que não. Claro que sim. Não. Quais tesouros você guarda? Isso eu não vou te revelar. Mas vou duplicar. Pérolas, eu tô me achando. Pérolas? Pedras preciosas? Como todo dragão. 1,5 metro. Tem uma de 1,5 metro no seu antigo covil, então. Desgraçada! É, eu passei por lá, né? A água se agita num turbilhão e surge magicamente diante de vocês um imenso dragão marinho. Esse dragão marinho... Tá feito da Miguel, então. Aqui. Pode ser. Esse dragão marinho aqui surge diante de vocês. Então, tem uma sereia na frente. Que bizarro, fogo. É, tem uma... Uma é, guelva. Uma guelva estranha. Tem uma imagem colorida. Ah. Atualizada. Ah. Parece um sarroguin. Sim. Só que sem perna. É. Exatamente. Surge diante de vocês. Invasores! Preparem-se para lutar! Nossa, eu já tô falando com você, calma aí. Quando vocês veem a presença dele, ele surge dessa forma, com as escamas dele iridescentes, brilhando, tá? Como se fosse o reflexo do brilho do arco-íris, e ao mesmo tempo ondulações enegrecidas tomam conta do corpo dele. Ele infla o peito e se prepara pra dar um sopro em vocês. Rola em iniciativa. Ele já tá com a capinha igual pro samurai. É. Capinha dele do livro preto. Ó, o bicho é natural. Opa, 20 natural! Olha, já temos mais 3 cartas. 20 natural, 20 natural, 20 natural. Olha, 1 natural. Ô, Brad! Olha, 1 natural, 68 de iniciativa. É bem isso mesmo! Iniciativas! Não é pra dar crítica, não é? Ataque? É... 43. 35, ó. 48. Ele tirou 1. E você tirou 20. Eu tirei 20. É o maior resultado. Eu tô com o Griel como aliado, né? Você tem mais 4. Eu tenho mais 4. O meu máximo é 39. Fora sem o Griel, né? Sim. Só peguei esse, que bom. Vamos lá, esse tipo pro dragão. Então 48, 43, 20, 35. Tá bom, né? Não, tá bom, era pra estar tirando pelo menos uns 48, 50, né? Perdeu 10. Valeu a pena. Valeu a pena. Que merda! Tá louco, tem um 15 aí. Um 14. 14 é um 5. Droga, minha iniciativa foi baixa. Nada, tá bom. Eu vou ser o último mesmo, tá? 38. Aí, vou ser o último mesmo. Tá bom. Eu vou tirar um 6 no D6 pra passar a seguida. Eu vou tentar. Não tira, né? Olha, rapaz. Não tira, olha, tira, rapazinho. Não tira. Não tirei. Tem que dado errado também? Bom, foi, ó. Cadê meu dado bom? Aqui, meu dado bom. Esse é aqui bom, que eu tinha que ter jogado, ó. Também não. Então, dois de novo. Eu tenho problemas com D6. Não rola. Beleza. Ele tá lá inflando o peito pra disparar um sopro em vocês. É o tempo que vocês dois têm pra reagir e fazer suas ações antes dele atacar. O que vocês fazem? Celerinho, você primeiro. Você falou o nome dele? Falei, eu contei você que eu tava conversando com ele. Vamos supor que eu deixei o canal aberto pra vocês ouvirem. Entendi. Mentalmente. O senhor foi de fé, né? O senhor foi muito não inteligente, deixando o seu covil sem nenhuma proteção. Nós só queríamos passar, pois somos os libertadores. Não queremos roubar nenhuma de suas pedras preciosas. Muito menos essa, que tem quase 2 metros de diâmetro. Ele responde mentalmente pra você: ninguém passa por mim. Vocês violaram meu covil. Ninguém jamais ousou fazer isso. Vocês vão morrer por isso. Eu tentei. Ele está muito bravo. Toca ele então. Cair na realidade, né? Ele é um dragão, cara. Você é um dragão, você sabe como funciona. Se ele for lá, abriu a porta. Eu tenho vantagem social com dragões. Ah, ok. Eu tentei, mas. Tentou. Ele pode mostrar aqui, né? Um pouco abaixo. Eu vou me transformar com a minha ação bônus. Porque a minha ação foi conversar. Ok. Com a minha ação bônus eu me transformar. Ok. Ele é um dragão marinho? Dragão. Você se transforma, forma dracônica. Ele olha pra você e fica mais irritado ainda. Invasor! Maldito! Um azul! Vai morrer! E vai inflando o peito. Por que ele tá cacarejando que você é azul? Ele não é um azul, ele é um marinho. Mas ele é azul. Não é questão de cor. Mas eu tô assim, ele também é um azul. Achei que são uma cor. Os dragões eram racistas, né? São. Totalmente. É azul. Chifre. É azul purpurinado, mas é um azul. Da ponta da cabeça. Não faz sentido, porque raça é uma só raça, dragão. É tudo dragão. Não, eu digo o conceito do racismo. Não faz sentido, porque raça só existe uma, raça humana. Racismo é errado, não tem nenhum raça que eu pensa. Sim. Enfim. É. Ué, racismo inteiro tá errado, cara. Até na definição do nome. Esse cara aqui ainda tem inventado isso aí, né? Deixa quieto. É, vamos só tentar intimidar aí, né? Intimidar. Não esqueça dos bônus diários que a gente tem. Sim. Pão divino e tal. Certo. E você sobrepõe imunidades, é isso? Sim. Não, de medo hoje não tem, porque não é canela não. Eu só vou intimidar mesmo. Ah, ok. É no social mesmo, tipo... Ele é fica pianinho. Ele é imune a medo. Ah, sim, medo sim. Mas eu quero, tipo, demonstrar. Fazer intimidação, né? É, mostrar não... que você é um dragão mais pica. Certo. Tá. Na sua transformação, então, joga um teste de intimidação. Eu dou um rugido. Mostra que esse povo vai ser nosso. Vou fazer uma salvaguarda de sabedoria pra ele. Sabedoria. Isso não é magia, né? Não. 47. Meu Deus. 66. Caraca. O bônus é 49. Caraca. Acho que ele tem 17 dado que nem você. É. Tá, ele é imune a medo. Sim. Mas ele pode ficar meio ressabiado, né? Porque a condição medo é ele sempre fugir de mim e ter desvantagem. Então ele vai ficar abalado. É, ele pode, tipo, não querer me agredir, ou tentar bater nos outros, ou, tipo, ficar na defensiva. É uma condição anterior ao medo que é abalado. É. Menos 2 em testes de perícia, se ficar abalado novamente, em vez disso fica apavorado. Então ele tá abalado, então ele vai sofrer desvantagem pra atacar você. E pra... É desvantagem pra atacar você. E pra resistir... resistir a efeitos mentais seus que tenham um medo envolvido. Tipo, se você usar assassino fantasmagórico, por exemplo. Tá? Ele sofre desvantagem no teste pra resistir a isso. Uhum. Beleza? Beleza. Ok. Se ele, você então. O problema tá que eu já tô na mente dele, então eu vou dar um choque psíquico nele pra ele... Esse é um choque de realidade. Mas é um choque de realidade que... E aí? Tá trolando fogo? Vai dar um ataque epilético nele? É. Dá dano psíquico. Ataque psíquico. Tô parecendo champs. 48. Tá usando runa da mente? É. Pode ter mais 5 ou pode ter vantagem no save. É verdade, eu posso. Posso alguém gritar aí? Eu tenho uma vou selecionar esse 5 aqui. Tá vendo, cara? Se gritar, ele aumenta o dado pra 3, né? Boa. Vai ser pouquinho de dano. Não. 70 de 10. Pouquinho. É a partir do... 55, 56, que começa a ficar bom. Vai de 100 em 100? É, não, é... Não, não vai de 100 em 100, vai virando 56 é 100, 57 é 150, 58 é 200, 59 é 500. Eu segui o meu código de honra de dragões. Eu tentei negociar, ele não quis, eu vou partir pra porrada. Ok. 300 dragões. Dano psíquico? Tá, eu tenho direito a uma salvaguarda, certo? Certo. 53. Isso é um efeito mágico? É único. Então conta como magia. Qual que é o CD? 53 de sabedoria. 18, 48. Tá. Vou acrescentar um D6. Vai tirar um de novo, não adianta. Tira um. É a latinha, eu acho. Então o bagulho tá no meio da rua. Ah, a banheira do Gugu foi embora. É a banheira. Banheiro. Pô, oh, que dó. Tão bonitinha a banheirinha. Queria que fosse ter sido do seu carro? Vocês deixaram no meio da rua, vocês fizeram. Não, claro quem tomou banho que deixou. Tadinha da banheirinha. Morreu. Tão bonitinha. Fiquei com dó dela. Jogou 16 aí? Joguei, deu 4. Não passou. Eu tinha ruim. 48 com 4, 52. 53 a CD. 53 você tirou. Deu 1. Deu 1. Acontece. Tá. Você se concentra, tá? E aí você dispara uma rajada mental na mente dele. Você sente ele tentando resistir, falhando na resistência, certo? E aí vocês, rapidamente, ele gesticulando, evocando uma magia e criando um escudo mental pra se proteger. Eu sabia que ia fazer isso. Eu achei que ele ia fazer quando você tentar invadir a mente dele, né? Vai sofrer metade, receber só metade do dano. São quantos eram? 300 e? 81. 190. 190 de dano. Doeu mesmo assim? Ah, acho que isso não tem resistência. A mental? Psíquico? É muito difícil. Poucas pessoas têm. Não, não tem. O professor Xavier tem? Eu também tenho. Porra, eu vi careca, aleijado, caralho. A cabeça dele é lisa, o dano mental escorrega. Escorrega, né? Eu falo assim, porque eu acho que eu sou até... Eu sou imune a psíquico até. Ok, Cera. Você tem mente, você tem magia. Ele tenta resistir, não, normal, tem. Não consegue, apela pra magia, e a magia dá uma segurada no seu dano. Não tem como você fazer, dar reação e fazer dissipar magia? É bem bom? Tem, é uma magia, se ela quiser. Consegue fazer a reação e gastar algo? Consigo, a reação dá pra usar em qualquer momento do turno. Então, cancela isso aí e dá o dano topar. O Dick deu a ideia, vou fazer. Tá, vou permitir. Eu tô falando, dá pra fazer? Dá. Vou permitir, então não dá. Não, é que demorou demais pra fazer, mas beleza. Mas você tem que fazer ação pra gente ter reação. A gente não tem como fazer reação sem saber sua ação. Certo. É que eu fiquei meia hora descrevendo aqui e vocês tomaram a decisão depois. Hã? Deixa eu jogar. É maior que terceiro nível, precisa. É que essa ação em específico eu não sabia se tinha como, porque assim, eu usar a magia. É nível 8 ou maior? Não é mais o turno dela. Né? É, acho que é 8. Se for 8, eu passei só no dado. Nesse tipo de reação eu não. 18? É. Na verdade, essa magia é daqui. Tô usando coisas combinadas. Então é sexto. Só vai até 6, vai. Aqui vai até 5. Até 5, então é de quinto. Não, mas é dividir por 2. É por 2, né? Ó, arcana 2, então é quarto nível. Tô passei. É, beleza. Essa magia, mas essa magia tá. Não é reação, é? Pra ele é. Não, é não mental. Ele cria aquela proteção, um escudo mental na mente dele. Você se concentra, canaliza o poder mágico, destrói o escudo mental dele antes dele terminar de se formar e atinge em cheio o cérebro dele. Então, menos 381. Ok, tem mais ações? Então, vez dele. Vou disparar o sopro em vocês. CD 50, vocês podem jogar uma salvaguarda de destreza. Linha, cone? É... Cone. Ok, então pega do... Ele é um cone de 9 metros. 9? Passei. 12 metros. Esse caso da minha intangibilidade funciona ou é só ataque físico? Intangibilidade. É um ataque que você faz sem intangível, né? É. Isso aí é uma diária. Fazer um ataque? Tem que ser corpo a corpo físico. Eu acho que tem que ter uma jogada de ataque. É porque você oscila muito rápido, então o sopro ele é constante. Então algum momento vai pegar você nesse plano. É, isso. 50? É. 50. Falhou? Eu não tenho mais destreza. Mas você é proficiente ainda. Sou proficiente, mas não dá. Você falhou por quanto? Por causa do desejo, né? Sim, não. Não, Da eternidade. Ó, 18, 34, 50, né? É. 46 por 4. Vou jogar um ponto heróico. Como eu faço? É, eu posso quando você lançar também, gente. A gente tem as cartas nossas. E eu posso te dar 2d4. Dá 2d4, melhor. É sua habilidade, né? É. Tá. Passei. O meu deu 35. O meu não passa mais nem. Passei por um. Você quer passar, velho? Não. Não. Deixa eu ver. Nossa, pergunta que no AP hoje eu tô com o guia, não bate chuva. Não. Fica de carro. Nós vamos de carro. Você vai comigo? Bom. Depois que eu levar eles, a gente vai. Você vai voltar pra cá? Bom. Por quê? Porque eu quero. Bom, sopro. Passaram, falharam. Passei. Só a Toph passa, falhou. Não, só passei o Brad. Ah, passou por um? Ah, só o Celerin falhou, né? Quer botar no meu cu, rapaz? Eu quero. Se joga. De novo? Do Tartaruga Dragão ainda. É marido. É louco. Bom. São só 12 D8 de dano. De quê? Ácido. Vocês são imunes a dano ácido? Eu passei, então não tomo dano. Ok. Eu sou. Tenho a destreza aqui. Qual? Eu sou resistente. É, sou imune. A única coisa que eu tenho resistência é a magia. Eu sou imune. Isso não conta, né? Isso é outra coisa. Não, eu tenho resistência à magia mesmo. Não é do elemental, assim, 30, ele tem resistência magia. 40. Exatamente 50 Carai. Pontos de dano. Então eu tomo 25. O que aconteceu? A ficha do Dita! Tá perguntando, Caralho. Exatamente 50 pontos de dano ácido. É um pergaminho, né, filho? É, um pergaminho já isso aí. Pelo amor de Deus. Ele dispara, assim, na direção de vocês uma nuvem. Como se fosse uma nuvem de gás. Mas é ácido, altamente concentrado, que invade uma grande área ao redor de vocês. Certo? E... vocês conseguem se esquivar, se proteger, girar e trazer ondulações de água para proteger vocês, criar uma bolha de água ao redor de vocês para se proteger, tá? Porém, esse ácido, ele ocupa o local da água, ele fica, ele permanece ali. Celerim, você já fica envolto em ácido e o ácido, ele gruda no seu corpo, te queimando, tá? Ele é um líquido esbranquiçado que vai na direção de vocês. E quando ele forma... que foi? Nada. Quando ele forma aquela área esbranquiçada, cheia de ácido, vocês veem que o líquido, ele pisca, oscila, e aí ele enegrece. Depois volta a ficar branco. Então, se ele nem, você toma 50 pontos de dano ácido e 50 pontos de dano necrótico. Então, toma 50 pontos de dano. Ok. Que eu tenho resistência aos dois. Beleza. Você está coberto de ácido, Celerim. E você... vai ficar sendo corroído nos próximos turnos. Uhum. A menos que você... perca um turno pra seguir. Gaste uma ação pra... que você se livre desse aço, tá? De alguma forma. Teoricamente, gastar uma ação pra se lavar. Isso. Né? Existem outras formas de vocês fazerem isso, claro. Vocês que... se vocês permanecerem nessa zona cheia de ácido, vocês vão ter que repetir a salvaguarda pra se esquivar de novo do ácido e não sofrerem o dano. Ok. Isso foi a ação dele. Ele tinha ação lendária, eu esqueci. Eu falo agora que tem ação lendária. É, então, tu me achei estranho. Ação lendária, ação de covil. Até resistência lendária. Na ação do covil não tem, não. Mas ação lendária, sim. Resistência não? Resistência sim, já até gastei uma. Gastei não, não gastei. Não, você não gostou não. Não gostei, achei que você ia gastar no meu. É, eu também, negócio mental. Não, eu usei o escudo mental. Eu achei que seu escudo mental, na verdade, era uma... era resistência. Uma, não, uma... ação lendária. Não, foi magia. Eu achei que ele tinha feito uma magia no meu turno. Foi magia. Eu vi que era resistência lendária. Porque ele tá com o duplo dele, pelo jeito, né? Tá. Então, sai da sombra. Certo, agora eu vou fazer uma magia. Como uma ação bônus, fazer uma magia acelerada. Feiticeiro. Eu acho que é igual o cara no outro, na outra masmorra também não tinha, foi envolto por um manto. Sim, mas, sombra. Mas ele usava uma habilidade. Tá, vou tentar me livrar da sombra então. Duas pessoas fazendo. É, então, não sei. Porque o cara falou, né, viu que a tartaruga falou, ele se aliou com as sombras. Uhum. É como se o nada tivesse... se ele só aguarda sabedoria CD50. Aqui. Eu? É. Passe. Sabedoria? É, passe. Pera aí. Ah, não. Toda criatura num cubo de... num raio de 3 metros. É todos vocês, então. Vocês também. Vocês estão próximos, né? Então vocês também. É, qualquer. Salvaguarda sabedoria CD50. Salvaguarda o quê? Sabedoria. Ah, sabedoria, perdão. CD50. Ah, passei de boa. Essa eu passo. Passou? Passei. Ô, boss. Passou, Cere? Claro. A sabedoria eu passo. A sabedoria é minha, tá? É CD50, não CD50. É? CD50. Eu só não passo se eu tirar um ou dois no dado. Ok. Vocês tiraram mais que um D6 de vantagem? Como assim? Se eu acrescentar um D6, vocês falham? Não. Dependendo do valor, eu falho por 5. O meu deu 60 alguma coisa. Eu passei. Passou também? Passei. Com folga? com quanta folga você quiser. Nossa! Resistência lendária. Quanta folga você quiser. Queria tanto poder. Que isso, né? Caramba. Você tem duas resistências lendárias, você descansou. Caramba. Tá, ok. Pulso de ação dele. Cajado. Olha, o meu cajado rolou? Não rolou, né? Tudo bem. Não rolou ainda. Tudo bem. Tem um... Putz, acho que eu anotei aqui. Anotou, tava anotado. Não rolei, não rolou ainda. Pulso de ação. Olha! Tá ninja, hein? Não, é a tartaruga que tá ninja. Tá ninja. A gente vai ter que deixar a tartaruga aqui com nós. Vou atacá-los, então. Venha. São três ataques. Uma mordida mais duas garras. É, morder quem... Então, vou morder a Toff e garra, garra. É tipo assim, ó. Exato. Tô usando a posição dos jogadores. O meu desvantagem, não esquece. Ó. O seu desvantagem? Ok. É, desvantagem depois... Então, o seu eu jogo normal. Ah, foi. 18 mais... 48. 58, 66. Não? Ok. Nasce ele com vantagem. 69. Vou jogar um D6. Primeiro D6. Tirei um ponto. Tirei 5. Agora é porcentagem. Quanto que é a porcentagem? 50. 50% de chance de falha. 51 ou mais eu te acerto. 37. Quero acertar a Toff. 20. Não foi. Toff eu errei. Nasce ele. Joga com vantagem. Crítico. No Celerim. Joga com vantagem. Opa. Oh, tem uma carta que dá triplo aqui. Dois onzes. Eu quero. Dois onzes. 48, 60 e 9. Não, vai atingir. Já acerta, Celerinho? 69? Com 11 você tirou mais que com... Não, não, 59, desculpa. Não, é 65, minha senhora. Puta que pariu. Não vou gastar esse ponteiro aí. Dragão. Até o seu próximo turno, você tem resistência a um tipo de dano à sua escolha. Psíquico. Dando de dia, dando piscite. Ok, acertei só a Ciena então. Pois é. E um crítico. E foi um crítico. Que não vai dar dano. Vou rerolar meu ataque e acertar o Celerim com outro crítico agora. Isso. Não, 16 só. 58, 64. Como eu sou o próximo, eu vou usar escudo. Agora minha CA é 70. Ok, cuzão. Cusão, então só na Siri. Escudo! Escudo! 2. Não vai ter mais ação depois disso, né? Vou precisar counterar a magia dele agora. A não ser que ele use o pulso-pulso de ação. Pulso-pulso de ação. Pulso-pulso de ação. Eu marquei errado isso aqui. Amor, seu dano é o quê? Meu dano, ele é cortante mágico e necrótico. Então você nem dá. Não? Não. Oh, bosta, por quê? Porque eu sou imune aos dois. Você é imune aos dois? Eu sou. Mas foram três. Hã? Ah, os três. Por que você é imune a tudo? Só o saco. Pega nela. Olha, como eu estava dizendo pros meninos ontem, é combo. Por que você pergunta por quê? Porque você deve ser. Só a moizinha pega nela. Só radiante pega. Só radiante pega nela. Põe na Aetherzinha nela pra você ver. Tá igual o gato correndo. Então. Né? Uma druida ligada à natureza, que faz fotossíntese e se beneficia da luz solar. A grid é ela. É vampira essa porra. Vampira. Oh. Olha que ironia, olha só. Né? É druida, hein? Ou é masoquista. Você quer que eu escolha minha profissão? Fala que você tá ocupado jogando RPG. Não, ele sabe. Bom. Ele ataca vocês, não consegue atingir vocês. E assim, quando ele busca atingir vocês, você sente a garra dele resvalando por pouco o seu peito, Celerim. E aí você faz o escudo, te protege, repele a garra dele, você consegue sentir. Quando ele vai na sua direção, Top, e você faz a transição entre um plano e outro, e a mão dele passa sem te atingir e te ferir, tá? E quando ele consegue atingir você, se ele, mas graças às suas imunidades ele não consegue te ferir, todos vocês sentem um calafrio, como se vocês fossem tocados por um espírito. Como se vocês fossem tocados por uma sombra, um espectro. Mas não é nada. Não é nada. Eu tô jogando. Por enxergar esse tipo de espectro, esse bagulho, eu não consigo ver nada. Não, mas eu acho que ele já pegou a Maria aqui, mãe. De místico, de ver o planeta. Não sei, eu vou descer lá e vou ver. Esses bagulho. Eu não consigo ver o que acompanha ele? Tá. Não, pode deixar. Sem contar que meu olho tem tipo a visão da verdade verdadeira, né? Visão da verdade verdadeira, hein? É, não, você tem visão de alma, né? Minha visão vai a visão da... É a visão além do alcance. Não, é tipo a visão da criação. As coisas como elas aparecem do jeito que elas são de verdade. Você verdade. Olhando pra ele, você não verdade vê um ser. Você não vê uma criatura, você vê duas. Uma é um dragão marinho. A outra é uma sombra de um dragão marinho. Rola, sei lá, intuição, arcana. Intuição. 19, 30, 40, 58. 58. Tá. Vendo isso, você entende do que o Mike estava falando. Quando vocês... chegaram nesse lugar, ele tá extremamente mais escuro. Ele fala que tudo ficou escuro. Vocês instintivamente associaram a quebra do último selo, mas não foi isso. Quando Arton foi destruída, a estátua de Valcária foi destruída. E a estátua de Valcária, ela era uma porta para uma dimensão paralela. Ela foi destruída e essa conexão interdimensional, ela foi prejudicada. Por outro lado, existia uma cópia dessa conexão interdimensional no plano das sombras, que também foi destruída. Quando isso aconteceu, essas dimensões elas se embaralharam, se misturaram. Quando vocês chegaram na estátua de Valcária, na cópia da estátua de Valcária, no plano das sombras, encontraram o Ivan, é meu nome, e ele falou... Não é Valcária, é a Heraclave, porque aqui é o mundo espelhado do mundo de vocês. Vocês imaginariam que vocês iam estar entrando numa versão contrária da masmorra, das 20 masmorras. Porém, em alguns locais foi exatamente isso que aconteceu. Vocês enfrentaram somente seres que eram sombras, só espectros, que eram o reflexo enegrecido das criaturas que estariam na estátua de Valcária original, em Arton. Em alguns locais, vocês enfrentaram criaturas que estavam meio que aliadas, locais que vocês enfrentaram duas criaturas ao mesmo tempo. Quando vocês enfrentaram... Eu acho que foi a Naga Monge, se eu não me engano. Ela se aliou ao nada, no caso. A Naga Monge se aliou ao nada, mas teve uma outra criatura... De Kim... Foi o samurai. Isso, quando você. É, o de Kim. Ele tava também unido à sombra dele. Só que a sombra não tava mesclada a ele. Esse dragão não, ele se fundiu com a sombra dele. Então as duas criaturas, o dragão marinho original e a versão cópia sombria dele do plano das sombras, se fundiram numa única criatura. Exatamente igual ao que vocês viram quando vocês estavam tentando resgatar os filhos do Murin no Palácio do Neron, que tinha os dois Berrerites, os dois bispos, que eles estavam fundidos numa única criatura. E aí vocês acharam estranho, porque cada vez que ele atacava vocês, era sempre um ataque duplo. Isso porque eram duas criaturas fundidas em uma. Da mesma forma, nessa masmorra, exclusivamente, quando teve esse romper da dimensão, e as dimensões elas se misturaram, as criaturas físicas se mesclaram às criaturas sombrias. Não todas, mas algumas delas. Conforme a Tartaruga Dragão diz para vocês, os elfos do mar eles se uniram à sombra, ou às sombras, de acordo com as palavras dele. Então, os elfos do mar e suas versões sombrias se fundiram para formar um único e mais poderoso ser. Da mesma forma que esse dragão marinho se fundiu com a sua versão do plano das sombras para formar um único e mais poderoso ser. Então, quando você olha, você não vê um ser. Você vê dois ocupando o mesmo espaço. Por isso, quando ele chegou as escamas brilhando e, ao mesmo tempo, uma sombra cobrindo ele. Quando ele dá o sopro, é aquele líquido esbranquecido, fica branco em contato com a água do ácido, mas ao mesmo tempo enegrecido por causa da versão de sombra dele. Por isso que ele toca vocês fisicamente, mas também toca vocês astralmente, porque ele é uma sombra. E a sombra, vocês sabem, quando elas tocam vocês, elas drenam a energia vital de vocês. Então ele tem as características de um ser vivo e também de uma sombra. Então é dois em um. E aparentemente estou também... Tá corroborando pra destruir a mente dele, né? Porque tá brigando pra uma mente só, né? Não, porque eles se aliaram. Então ele deixou, né? Deixa se deixar no fundo, pode crer. Sim. Por ele ser uma sombra, ele é necessariamente um espectro ou não? Espectro que eu digo assim, um ser fantasmagórico ou não se aplica nisso? Sim. Ele é etéreo, é intangível também. Mas então ele entra. Ele é espectral. Mas ele entra no quesito de alma. Ou não? Sim. Alma? Como alma? Assim, ele. A sombra é um ser equivalente a uma alma, por exemplo? Ou a sombra sim, tem uma alma. Sim, sim. Uma alma negra. Sim. É uma alma. Tá. Então eu quero fazer um exorcismo no dragão pra tirar esse bagulho preto dele. Ih, meu caralho. Você tem água benta aí? Olha um tanto de água aí. Sabe fazer umas mandingas? Sim. Um mugu bem feito. Se macumbinha funcionasse. Ah, sério? 32 emissão? Bom, como ele é um ser de... Como é que fala? De... Como é que chama? De... Sombra. Isso, ser de sombra. Então ele vai jogar com desvantagem o meu teste, tá? Tá bom, meu pior. Então no caso, já vou fazer o exorcismo de expulsão contra o CD meu. Eu ganho mais meu de modificador de inteligência. É mais 18. Então, Jeff, dificuldade é 60 de inteligência. De. Sabedoria. Eu tenho que rolar o quê e o que vai acontecer? Exorcismo. Eu vou canalizar minha energia e vou expulsar essa sombra do guardião original. Vai separar os dois. Separar os dois. Entendeu? Uhum. Aí você tem que fazer um teste resistido de sabedoria. Sabedoria? 60. É que no caso eu adiciono minha... E eu tenho que jogar com desvantagem, então, né? Com desvantagem porque você é um spread. Isso é magia? Não, é... Peraí, deixa eu confirmar. Mas acho que é habilidade. É habilidade, já. Não é magia. Tá descrito que você magicamente alguma coisa? É. Tô lendo aqui agora. Se tiver descrito que magicamente, então conta como magia para efeitos de resistência, dissipação. Dissipação só campo de magia, né? Dissipar magia. Como eu já disse, magias. Não, já não fala não. Não? Como é isso, a cota zero aqui, né? Não fala, já. Não, vem lá. Aí não fala. Não fala. Não é mágico. Não fala apenas porque tá com uma habilidade aqui. Habilidade de exorcismo. E no caso, depois ela pode tentar voltar pro corpo do truta, se ela falhar. Assim, se não tá escrito que você magicamente. Não, você vai... usa magia tal, então não é mágico. Falando que sim, conhece a técnica e tal. Que se fosse jogar... magicamente, eu rolaria com vantagem. Como não é, vou rolar com desvantagem os dois dados aqui agora. Aqui fala de técnica e de habilidade só, mas magia não. A única parte que fala magia são dificuldade resistida dificuldade é igual a CD pra resistir as suas magias. 60? É. Não passo nem fudendo. Vou gastar uma resistência lendária. Então, a única forma de resistir. Ah, você tá tentando sair daí, né, seu filho da mãe? Quer dizer, você não tá querendo sair daí, né, seu filho da mãe? Descreva de forma, ó, a cena. Como que é essa? A hora que eu percebo essa dualidade, por assim dizer, nesse ser, eu aviso meus amigos. Gente, aquilo que a gente tava imaginando, de fato, é verdade. Existem dois seres aqui. Vou tentar expulsar um pra gente conseguir combater de forma mais organizada, por assim dizer. Ok, tá. Estico minhas mãos na direção dele e começo a conjurar um feitiço de desamarra. Que esses seres não pertencem ao mesmo espaço, cada um no seu canto. Assim como o céu tem que ficar no céu, a terra na terra, a luz e sombra se desfaçam. Quando você faz assim, vocês veem. O dragão, ele se contorce todo, né? E aí ele começa a se separar, a sombra começa a sair de dentro dele. A sombra se chacoalha, ruge e volta pra dentro dele, resistindo ao poder. E aí vocês entendem isso. A sombra, a versão do plano das sombras e a versão do plano material estão fundidas. Com a som bônus eu vou dar dois socos nele. Vou largar a mão pra ser besta. Tessaga, me ajuda a cercá-lo, por favor. Você não pode jogar com você. Certo. Você consegue atingir criaturas incorpóreas? Sim. Beleza. Atinjo o planetário já. Certo. Então atingi. 17, 40, 50, 60. Acerta? Acerta. Se 60 acerta, então 58 também. 57. Sim. Também. CA 48. É o conserto que não ficou bem feito. Olha aí. Nossa. Lembra que ele despencou quando veio? Sim. Eu levei lá na encadernadora. Eles costuraram tudo, mas aí eles colocaram. Mas eles não tinham te mandado outro? Esse aqui? Não lembro. Deu 78 de dano mágico, físico, mais um bônus que a gente tem SEGA melhor, então deu 78 total. E eu preciso que você faça dois testes resistidos de. Eu ia falar vontade, de constituição. O que acontece se eu falhar? Você fica atordoado. Ele é imune. Ele é imune atordoamento? Imune atordoamento. Os dois? Os dois. Então a minha ação. Nesse momento, os dois. Nessa. Nessa. Não, esse aí. Ok, acelerem. Tá. Com uma ação bônus, eu vou na tomada aqui e vou conjurar um dragão. Um dragão adulto azul. Olha, agora temos dois. O que é isso? Invocar criaturas? É? É uma magia que eu tenho, Summon Dragon. Ok. E aí com a minha ação normal e a ação do dragão, eu vou dar dois socos nele. Ok. Eu vou fazer... Vou dar um truco, né? Vai ser pegajoso também. Filha da puta. Sérgio, tenta desprender. Faça com que o seu sopro empurre o outro pra fora. A força, né? Opa! Esqueci! Caramba! De quê? Ação lendária. Não! Também. Daggerheart! Vamos roubar a regra de Daggerheart. Vocês sabem o que é Daggerheart? Sim. É o novo jogo do Critical Role que eles estão lançando. Está em pré-venda lá nos Estados Unidos agora. Eles desenvolveram ao longo de uns 2 anos de playtest aí, o sistema deles. De jogo deles. É um sistema muito legal. Você rola 2d12, um é um dado do bem e um é um dado do mal, né? E aí você tem que superar uma classe de dificuldade. E aí você vai dizer como, se passou um teste ou se falhou, e qual o dado que foi o prevalente. Vamos supor que você jogou os 2d12, passou no teste e o dado do mal foi o maior. Você passou com o resultado do dado maior, do dado mal. O mestre ganha uma fichinha de recurso. Se foi com o dado positivo, você ganha uma fichinha de recurso. Se você falhou, você se fudeu e o mestre ainda ganha recurso. Né? Se você falhou e foi o dado bom, você falhou, mas você ganha recurso. Né? É muito legal, é bem interessante. E eles criaram uma mecânica que é a que a gente vai adotar aqui, que eu acho muito massa. Que é o ataque duplo. Então, a qualquer momento que vocês quiserem, vocês podem anunciar um ataque duplo. Né? Por um personagem que ainda não agiu no turno, tá? Ele vai um personagem que tá na ação dele e o que não tá na ação dele, que não agiu no turno, e ele vai adiantar a ação dele. Então, um de vocês tem que gastar um ponto heróico, tá? Um dos personagens que vai fazer ação dupla. Ah, seria que ser o que não vai agir. Qualquer um dos dois. Gasta o ponto heróico, tá? Quem não vai agir, só vai adiantar a ação dele. É, o que vai adiantar, tipo, na nossa ordem aqui, o que soca você e eu. A sua ação, eu gasto um ponto de heróico pra falar, não, eu vou agir junto com ela e gasto um ponto heróico. Aqui ela pode falar, eu quero agir junto com você. Pode ser ela, gasta e fala, vem comigo. Né? Te puxa, entre aspas. Né? Então, um personagem gasta um ponto heróico, certo? E aí vocês vão fazer as suas ações. Tá? Vamos supor, você vai dar o sopro duplo. Vamos supor que você quer agir junto com a Ciere. Um de vocês gasta um ponto heróico e a Ciere fala, eu vou mandar a rajada mental de novo. Vamos supor que vai ser com a Toph. A Toph, vou fazer o exorcismo de novo. Ou vou mandar uma rajada de golpes. Vou mandar uma lote da morte. Né? Vou usar a unidade da natureza, sei lá. Né? Então você faz a sua ação, você faz a sua ação. Faz a rolagem necessária. E a gente vai ver qual das duas rolagens é maior. Tá? A rolagem maior é a que vai prevalecer para os dois personagens. Vamos supor que vocês estão atacando. Né? Pra jogada 20, rolagem maior vai prevalecer. Passou, os dois passam e os dois realizam a ação. Entenderam? Sim. Uhum. E é assim que vai funcionar. Mas aí no caso a pessoa que agiu vai perder a ação dela na ação normal. Ela adiantou a ação dela. Tá. E aí vocês têm essa vantagem de vocês conseguir fazer uma jogada com uma ultra vantagem. Né, se vocês estiverem jogando com vantagem, vão ser quatro dados rolando. Né, e vocês vão pegar o melhor dos quatro dados para definir a ação de dois personagens. É um negócio bem interessante, bem vantajoso. Então vocês estão à vontade para usar isso aí. Voltando à ação do Celerim, então, sua pro duplo. Isso, eu tomo mais 50, né? Porque eu comecei o turno lá. Ah, sim, você tá no meio do astro, não tomou nenhuma medida para ser. Livrar dele, então toma mais 50 de dano. Eu tomo mais 19. E aí agora esse dano é só ácido, não é o necrótico. Então é só 25. Então só 25. Tá, então eu na verdade vou recuperar, né? Porque eu tenho 31 de regeneração, então eu ganho 6 de vida. Ok. Então tá, aí vai ser os dois sopros e o meu é pegajoso. Meu sopro é pegajoso. É assim, ó. Camaleão. Nunca brincaram de fazer isso? Guspir assim e voltar? Não. Eu acho que é longe, gente. Lá. Ficou na barba um pouquinho. Tá. milhões de pontos de dano. Bom, tem que fazer salvaguarda? Destreza? Isso não é magia? Não. Então não tem vantagem. São dois testes, certo? Isso. Um pro Celerim e um pro amiguinho. Pro Asecla. Murilinho. Ele vai aqui na sua cara, esse filho não vai mais te respeitar. Não! Ele tá aqui, pariu. Talvez eu passe uma sécula só. Meu Celerim sem chance. Destreza, tem mais 24. 29 e 42. Esses são os meus resultados. Eu não sei nem quanto que é o bônus dele. Você usa os meus bônus, você usa os dele. Usa os seus. Usa os meus? É, pra simplificar. Tá, eu só vou tirar o 11 porque ele não é Deus. Ah, o meu é 60, o dele é 49. Eu tirei 18 no dele. Esquece 18 com mais 24. Também. É, eu tô com resistência no psíquico. É. 18 com mais 24. 42, não vai? Não, 49. Não passa, não tem mais pontos heróicos. Ele toma dano integral dos dois. 150 mil? Ai! E aí você tem mais 75, senão. Que dano? Elétrico. Elétrico, você ignora resistência, resistência, né? E imunidade também? Imunidade não. Imunidade não? Não ignora imunidade? Vai regredir, né? É. Então tá, então tem resistência, então é 75 seu. Embaixo d'água não, não, não dói mais? Eu acho que sim. Tá, elétrico embaixo da água salgada. 50% de dano a mais. Mais 37,5. 122. 122? Isso. E agora do dragão? É 80 normal. Do dragão eu. Do dragão, aí do dragão eu tenho. Ah, eu tenho resistência só, não tem imunidade. Então é 40 desse e 150 mil. 150 não. Mais metade, né? É, então 60 desse, porque é mais metade do dano. E do meu é mais 75, é 225. Pera aí, 225? É porque é 150 mais metade do dano. Ok. Ao todo ele tomou 744 pontos de dano até o momento. Ele quem? Eles? Eles são um ser só. Aí eu vou sair, né, do ácido. E ele tá, como que eu vejo ele? Tá, respiração ruim, tá ofegante? Não, não tá ofegante de nada. De boa ácido. E tá com pouquíssimos ferimentos. Pouquíssimos ferimentos. Tá uma coisa estranha, né? Ah, peraí. Ele é incorpóreo, né? Como é que funciona o incorpóreo? Nesse caso. Se você for jogar. Você joga uma magia no fantasma e toma. É, tá certo. Tá certo. Não é um ataque físico. Ok. Beleza. O que mais? Saiu do ácido. Tá, então eu vou usar um ponto divino pra ganhar uma ação. Verdade, vocês estão dentro do ácido, né? Vocês duas estão dentro do ácido, né? Eu não tomo. Você não toma, mas você toma. Então, tá você. Com essa ação. Vamos lá, né? Calma assim. Fui lá, bati nele, andei, corri, exorcizei, você acha que estou parado? Tá nadando no meio do ácido, piorou. Com essa ação eu vou fazer um disparo chocante de runa. Ai! É doer? Seu um ataque com dado ou automático? Eu vou fazer com dado. Tira um 20, vai. Joga com vantagem, usa expressão, joga com vantagem. Então tá bom. Tira um 20. Tira um 20. Eu já estou invadindo da maldade. Já. 16 tá bom. Ah, imagina aqui, ó. Um triplo. 16. Mais quanto? Tem uns 40, né? Não. Tem uns 80. Mais 67. Acertou. É, tá de dragão, esquece. Não, é a runa. É, runa, pode crer. Você é uma só, né? 16 mais 67. 3 é 13, então é 83. Você vai fazer isso pra acerto ou pra dano? E é dano em área, eu faço salvaguarda. Pra danear, qual que é a diferença? Tá. Pra acerto, você tem que jogar uma jogada de ataque mágico. Uhum. Tá? Isso aí vai ser na tabelinha do dano. Certo. Se for tipo uma linha, ataque em área, isso aí já é a jogada de dano, e aí eu faço uma salvaguarda com essa dificuldade aí. Com esse valor como dificuldade. Pode fazer, então. Porque aí a minha salvaguarda É aumenta, né? Porque é elétrica e evocação. 36. Deu bem acima aí, né? É, ele ia ser quase 100 a dificuldade. Nossa. Sem chance de eu passar. Toma integral. E é rúnico. É rúnico. É rúnico elétrico? Uhum. O rúnico elétrico vai ser dobrado, não 50% a mais na água. Não tem resistência pra segurar isso aí? É rúnico. É rúnico. Não tem resistência a runa. A gente chegou então num problema, Jeff. Hã? Ele passou. Só vai até 75. Joga 75 que já vai dar o dano suficiente. Porque o meu deu 83. Porque, ó, 75 são 15 mil D10, meu lindo. É. Você não acha que já tá bom 15 mil D10? Vamos jogar os 15 mil e ver se ele sobrevive. Se não sobreviver, a gente calcula. Pode ser? Porque é dobrado. Porque aí tá indo de mil em mil depois do... Mas é que depois de mil em mil eu acho que pode escalar mais, né? Não, tá bom, né? 5 mil e 5 mil. Tá bom, né? Vocês querem que eu faça até 200 a progressão? Não. Então, é porque o meu teste básico é 67. Se eu tirar 20, já não tem na tabela. Não tem. Ai, ai. Riba! Quer rolar 15 mil? Consigo rolar 100 aqui, a gente faz vezes 15. Vezes 150. É, vezes 150. Não, é 100? É. Pra 15 mil? É, vem. Consigo rolar 100. É 150, Bia. É 150, não? 150. Faz aí. Rola o máximo que você tem aí. 100. 100 de 10. De 10? 100 de 10. Joga 100 de 10 e fala quanto dá. Se eu jogar porcentagem e multiplica por tudo isso, né? Dá 545. 545 vezes 150. Eu mataria você. 81.750. Passaria do seu ponto de vida temporário. Nossa, então da outra vez que eu joguei errado ainda. Eu multipliquei por 15. É. 450. E aí você fez 2. Porque é elétrico na água. É. Nossa! 163.500. Você não me mataria, Bredão. Eu passei dos seus pontos de vida temporária. Eu devolveria pra você. Eu devolveria, eu sou imune. Aí tá. É rúnico, você não é imune. Eu sou aterrado. Opa! Ei, garoto! Ei, garoto! A intensidade de quem é aqui vai embora. Se o Terra chega como? Se o Terra chega como? Ele é manjubinha, é manjubinha. Manjubinha é pilantra. Ok. O Celerin se afasta. Como é que é o seu disparo? Então, é revolver? Isso, mas aí como é em área, eu crio uma essência azul, uma essência assim azul, de tipo uma ametista assim, e eu disparo assim, ó. Aí quando ela faz assim, é como se fosse um átomo em fissura. Nossa! Essa bosta aqui, manda no peito essa bosta desse tamanho, manda no peito. Vocês veem aquela esferinha coruscando eletricidade, atinge o peito do dragão, ele tenta se contorcer. Eu me escondo atrás da pérola lá. É! Só vai fuder com tudo, eu me escondo atrás da pérola. Fudeu. É área? É área de 9 metros. 9 metros? Você tá dentro de 9 metros? O dragão é maior, né? O cara tá armado. Sim, é por isso. Parece que tá de arma na mão. Devia ter atirado. Mas essa polícia em específico eu não conheço, não. É diferente a... Não, é diferente essa viatura. Escolta. Viatura de escolta, pode crer. Pode crer. É preta? Não, ela é branca e tem um azulzinho. Mas é difícil os caras de escolta fazer esse tipo de... Foram pra lá. Terceiro milhão agora. Nossa, tá vendo um negocinho. É porque eu não consigo enxergar por cima, né? Esse mal cai de moto na chuva, ainda vai cair. A preocupação dele não é cair, o não. O cara meteu o louco na viela aí, cara. Mas o ruim dessa viela é isso, né? Rapaz, essa viela não tem nada de bom. Esse é só mais um ruim dessas porcarias, desses negócios. Essas ruas sem saída do caramba. Pra mim, quando eu era criança, era uma beleza. Eu brincava até na rua e sem problema de carro. É, só criança tem vantagem nisso. Jogando bola, né? É. O negócio explode. Aquele clarão cega vocês. Tá? Aquele trovão ensurdece vocês. Quanto que deu a dificuldade do teste? 83. Salvaguarda de constituição de vocês, vai. É, resistência lendária, passei. Vai passar com resistência lendária? Vou, óbvio. É pra ficar surdo. O quê? É o meu único senso de direção, praticamente. Cegos, surdos e loucos agora? Você ok. Tem cajado, não precisa gastar. É, eu tenho 3 de cajado. Ok. Você é imune elétrico? É. Ah, é rúnico. É rúnico. É rúnico, ninguém é imune. Ninguém é imune. Ninguém é imune. A eternidade é. Joga pro descarte. A eternidade é. O negócio dá aquela explosão, aquele clarão, como se fosse uma explosão atômica. Tá? Quando o clarão dissipa, vocês estão... aquele zumbido no ouvido. Tô com algo enfiado aqui. Algo enfiado no ouvido. Aí vocês olham ao redor, a câmara tá destruída, a água inteira evaporou, tem peixinho saltitando no chão, tipo Magikarpa. É mais forte do dragão, então, que o peixe existiu. Estavam fora da área. Tava fora dos 9 metros. Tava fora dos 9 metros. Tô salvando os peixinhos. Ok. Do corredor, vem vindo uma cachoeira de água entrando na câmara e preenchendo ela novamente. Só que assim, a devastação vai corredor afora um bom tanto ali. A câmara aumentou o tamanho dela porque alargou o espaço da câmara, a explosão que o Celerim causou. A única coisa que permanece: o círculo rúnico no chão. O dragão vaporizou. Dragão já era. Os dois. Os dois, né? Poxa, Celerim. Eu tinha que deixar das pérolas, pelo menos. É, não tem nem pérola. Ficou só roxinho, né? Ficou só a sombra só do bagulho. Não, as pérolas até estão, tá? A zona da explosão elétrica sublimou qualquer... vaporizou, obliterou praticamente qualquer coisa que tinha ali, tá? O restante foi a onda de choque, tipo Tel Aviv. Uhum. Aquela onda de choque que devastou tudo. Né? Aí é essa onda de choque que os peixes acabam sobrevivendo, alguns, né? E que vocês também sobrevivem. Fora da esfera onde o Celerim disparou, o tesouro permanece ali. E tá aquele. No ouvido de vocês. Aquele som da cachoeira entrando, da água vindo. Eu não tenho ressurreição. Que morreu, foda-se. Eu não tenho ressurreição. Você viu, né? Prioridade. Salvou o tesouro, salvou os peixinhos. Salvou o tesouro, salvou os peixinhos. Os peixinhos eu salvei, eu só não consigo ressuscitar. Não, você salvou os peixinhos que estão aí, cara. Eles foram vaporizados. Cadê? Nada. Exato, como é que você traz alguma coisa de volta vaporizado? Bom. Não com traz. Vaporeto. Com o novo tempo. Com o novo tempo vai desfazer até o que ele fez. Não, você pode zoar. Mas enfim, é detalhe. Mas veja, daqui a pouco. Cara, daqui 5 minutos já vão pra eles vão, eles vão, eles vão tudo pra o oceano. Peixe, peixe, peixe, peixe, peixe, peixe, peixe, peixe. Se o peixe tivesse visto aquela bolinha, tinha de seguir e comido. Não, por que isso aqui? Opa, galera. O que vocês fazem? Odeio dragões descuidados. É? Olha, eu não queria falar, não, mas você não tá muito longe disso, não. Celerinho do céu, você quer matar a gente? Não. Nossa senhora, por Iena, cara. Quase você mata eu aqui indo atrás da pérola. Olha, eu acho que a frase é: ainda bem que ele não quer matar a gente. Meu amigo, você viu o que você fez, cara? Ave Maria. Ele conseguiu me tirar do sério. Uau. Agora meu ouvido tá pra explodir agora. Eu preciso de um tempo. Nossa, minha cabeça tá vibrando ali com aquela explosão ali. Eu ia te dar um calcinho, mas aqui não é o meu armamento. Ia falar pra você beber água, mas não essa. Não essa! Beber água? Tem que beber um oceano pra melhorar isso aqui. Au! Pelo menos não destruiu o círculo mágico, tá ótimo. É porque é mágico só também, né? Ah, mas essa explosão é dano único, né? É diferente, né? Você quer fazer um leve descanso, Paulo? Então, o chão foi embora. O círculo rúnico permanece flutuando, não tem mais chão. Puta que pariu! O bagulho tá aqui assim, né? Ave Maria! Não, precisa fazer descanso, não, tá tranquilo, vambora esse trem aí. Vai pegar seu tesouro ou não? Ah, já tá pegando. Eu não vou pegar tesouro, não preciso do tesouro. Eu quero. Eu vou pegar aqui, ó. A de um. Ok, vai lá. É. Exótica. É exótica, devo concordar. Aí eu falo, né, pra minha invocação, ele pega a pedra. Pega a pedra, mulher. Ele vai lá, busca a pérola, né? Uhum. Entrega pra você, se curva diante de você. Né, via com você. E aí eu faço tipo uma ligação, tudo que tiver com ele, eu vai pro sugo pro Covil. Sim, amor. Começa. E ele pega e segura a pérola. Aí eu desfaço a invocação. Ele desaparece. Explosões elétricas. Seu Max é o Max. Max Calroy. Poderia ter sido o Max aí. É, ia ser da hora. O Max. Mas eu não gostei do que tá acontecendo nessa sala. Por quê? Essa sombra não é. Então, achei estranho também, né? Porque nas outras masmorras não tinha acontecido isso. Tinha. É que assim. Aqui tá muito acentuado. Então. Então, aqui eles se fundiram com as sombras. Aqui tinha dois planos, literalmente um em cima do outro. Aí se fundiram literalmente. Lá nas outras não, era. Em outros lugares, a versão das sombras foi destruída e prevaleceu a versão de Ayrton. Teve lugar que a versão de Ayrton foi destruída, ainda que parcialmente, e permaneceu a versão de Ayrton. Teve lugar que vocês enfrentaram o Guardião Sombrio. Teve lugar que vocês enfrentaram o Guardião de Ayrton. Aqui ficou muito estranho com as duas ao mesmo tempo. É assim, dois corpos vão ocupar o mesmo espaço. Aqui ou você coexiste ou você destrói. Um mais forte sobreviveu, ou então coexistiu. O que aconteceu com esse dragão? Os dois entraram num acordo e viveram juntos. O básico que eu tô entendendo. Se eu estiver gritando, vocês me desculpem. Eu tô ouvindo. O máximo que eu consigo entender a proposta é isso. Os dois mundos, né, naquela divisão, se juntaram e deu o que deu. Mas de fato é bizarro. Mas eu imagino que a gente já foi no mental, né? É. Não, mas a gente consegue falar embaixo da água. A gente tem uma movimentação livre. Como é que você faz? O som não propaga. Então, vocês estão sob efeito de movimentação livre. O som, ele não deveria se propagar, normalmente. Então, isso que eu falei, eu imagino que a gente tá falando bem. Ele se propaga, só que numa outra velocidade ele chega a distorcer até os ouvidos de vocês. Porém, vocês estão com movimentação livre. Então, o som que vocês emitem também tem movimentação livre. E chega aos ouvidos de vocês, limpo e claro. O falar é o de menos. O cara acabou de construir uma bomba atômica aqui do nada. Isso aqui é um problema. O problema é falar, o filho da puta. O problema é falar. A gente tá entre dragões aqui, esmulho. Falar é o problema. Mas o resto é normal. Tomando. Nossa, super! No mundo fantástico, lógico que é. Exato, no mundo fantástico. E falar, né, é a coisa mais absurda do mundo. Embaixo d'água, sim. Será que tem alguma conexão mental com as criaturas do seu plano? Tem, eu consigo conversar com elas se eu quiser. Elas conseguem conversar com você? Acho que sim, porque eles são meus protegidos, né? Porque aí qualquer coisa que acontecer com eles lá, eu sinto. Jerry. Oi? Você está bem? Tô. Por quê? O que foi isso? Como assim que foi isso? Uma explosão, tudo chacoalhou aqui. Oxi. Foi o celeirinho, mas... Como é que vocês sentiram daí? E eu que vou saber? Deixa alguma coisa aberta. Não, sei, aconteceu alguma coisa, porque explodiu lá também. Sentiram um tremor no meu plano. Não era pra acontecer, porque pois são planos é. Diferentes. Exato! A menos que o seu plano esteja na borda desse. Aí eu já não sei não como é que funciona. Eu não sou uma ávida estudante da magia. Um momento. Eu aprendi a lutar, eu não sabia nem ler. Eu pego uma chavezinha que tem no meu pulso e eu giro ela. Ok. E eu tenho que apertar pro meu covil. Ok. Como que tá a situação lá? destruída. O dragão que você acabou de chamar transformou tudo em puteiro naquele momento. Você ocupou um bolsão dimensional também? Um bolsão dimensional. Ok, beleza. Vocês já estão com água até a bicolinha dos mamilinhos? Tá? Que tá entrando ali. Silenim desaparece. Silenim, você tem o que no seu covil? Tem prateleiras com pilhas de tesouro? Meus goi, hein? Você tem meus goi lá, hein? A descrição assim do covil é como se fosse o castelo de Hogwarts, onde cada casa seria uma das cores e a parte da diretoria seria a quinta cor. Ok. Tá. Você vai num local. O que você vai olhar em específico dentro do seu covil? Primeiro, a trama. Trama. Realidade mágica. Isso. Ok. Ondulando, oscilando. Tá. Que mais? E aí eu só vou fazer um inventário rápido, assim. Tem tipo um catálogo. Aí vai checando tudo. Você tem estátua, alguma coisa assim no seu plano? No seu covil? Tem. Tá, quando você vai checar algumas estátuas, você nota que algumas estátuas caíram, né? Algumas coisas que estavam em prateleiras, né? Despencaram. Pilhas de tesouro, de moedas, esse tipo de coisa, né? Elas se esparramaram por uma área maior. Tá? Joga arcana. Ou intuição. 4. Eu acho que esse foi o maior teste que vocês já tiraram, né? Numa explosão assim com runa. Foi. Não, eu já tirei. Eu já tirei. Eu acho que a gente atirou. Cara, maior. Eu acho que eu já tirei no dragão. Lá no Insígnio. Na pesada, na runa da velocidade. Eu tenho quase certeza que eu tirei mais que isso. Será? Mas vocês tinham tão pouco treinamento naquela época ainda? É? Vocês tinham tão pouquinho treinamento naquela época? Vocês não tinham uma graduação tão grande de runa assim. Ah, o meu. Ó, eu nem mexi, eu tô usando aqui ainda, ó. O meu de velocidade, ó. Tá 33 no de velocidade. Jogando pro dado, provavelmente deve estar tirado um 30. O dele tá 67. 67 de bônus. Ah, de bônus, achei que tinha os dados. Não, deu 83. Não, então não. É o maior. Ele tem uma runa só. Então, vocês têm várias e dividem entre as várias. Ele tem uma só, ela é maximizada. Ele foi maior. É o maior valor que vocês já tiraram até agora. Quanto deu o teste? Deu 44. Você tem intuição. O bônus da Tanatua hoje, não esquece. Às vezes você aplica. O que é o bônus da Tanatua? Não, aplica. Eu tinha posto para duplicar atletismo, se precisasse nadar. Ok. Mas você tá sob a benção da Tanatua, certo? Jogou com vantagem? Não. Então joga mais um dado. Na verdade, 18, então 48. É, 48 mesmo. 48, tá, ok. Celerim. Você olha. Trama mágica. Você vê ela ondulando ainda. As ondulações reduzindo de frequência e intensidade. Você olha no seu covil, um monte de coisa caída, derrubada. Você percebe que no seu covil a explosão também foi sentida. Não tem ninguém no seu covil? Fica só aqueles guardinhas das mansões, só. Servos invisíveis. Servindo frango? Não, eles ficam arrumando as coisas, limpando. Tá. Você entende e compreende o seguinte, Celerinho. A sua explosão foi tão forte. E por você estar usando a runa, e as runas são o que foi utilizado para criar a realidade em si. Cada vez que vocês utilizam a runa, vocês mexem com os pilares da própria realidade. E você mexeu de forma tão intensa, que você abalou esses pilares agora. A sua explosão, ela não foi sentida só no seu plano, ou só no plano da Ciere, que são os que estão mais próximos, porque tem uma ligação com vocês, tá? Mas foi sentida provavelmente através do multiverso. Em locais mais distantes daí no multiverso, talvez as pessoas tenham ouvido um pum. O que foi isso? como se um livro caísse no chão, tá? Mas em dimensões que estão mais próximas aí, as pessoas de fato sentiram e ouviram o som de uma explosão devastadora, sem entender de fato o que aconteceu. Pânico no multiverso. Quero ver como vai estar a próxima masmorra. Quanto mais vocês avançam no uso das runas, quanto mais poder vocês adquirem, mais vocês detêm domínio sobre a própria realidade. Maior a chance de vocês moldá-la ou destruí-la. Agora eu descobri porque essas três estão com nada e não com a gente ainda. Só a gente tinha feito pra tudo? Aham. Devo dizer que só falta sombra pra mim. Então. Chegou a pizza. Bom, se não tá. Se não tem nada assim, tipo, destruído, nada, foi só um abalo. Nada destruído, foi só um abalo. Um terremoto. Eu vou voltar. Você causou o primeiro terremoto no multiverso. Terremoto multiversal. É, nessa era, né? Porque quando a Terra despertou, foi bem pior. Agora foi um tremorzinho, 1.2 na escala Richter. Naquela época foi 18 na escala Richter. Pior que Richter nem existia. Nem existia. Foi 18 na escala. Escala o quê? Não sei, 18. Não, 18. Nem 18, nem escala. O quê? Ok, o que você faz? Bom, então eu vou voltar pra onde a gente tava. Ok. Vou só girar a chave de novo, que é a entrada. Bom, aparentemente as runas são sentidas nas realidades. Então, pode ser que em algum outro lugar também tenha tido uma explosão assim, parecida. Mas também, você viu o que você fez, cara? É, passei um pouquinho do ponto. É, louco! Um exageradinho aí, né? Mas eu queria testar até onde iria. Que tal um ambiente controlado? Isso daí. Mais do que esse? Mas isso aí você sabe que não foi o limite dela, né? Não, eu sei. Você tem noção? O peixe ali assustou. A hora que foi explodir, eu vi o peixe fazendo assim, ó. Que não dá no peixe. Não, nada a ver, eu vi ele aqui assim. O peixe ficou em choque, rapaz. Tinha um peixinho do lado dele que ele não conseguiu. Porque era um peixe com deficiência ali. É um peixe rex. Era um peixe rex. Assim. Era um peixe rex. Fazer assim. Não, o Nemo. É um peixe palhaço. Ele tava contando uma piada pra isso que você falou. Okay. Você é um peixe palhaço, conta uma piada. Talvez seja bom a gente dosar a mão a hora que a gente for usar uma runa. É. Talvez. Talvez. Alguém tá preparando a runa aí todos, né? Os dias. Uma runa não, né? Todas, né? Você quer dizer? Então, mas a gente não sabe em onde, então eu só falei. Eu talvez. Acho que sabe em onde. Sabe. A gente sabe que você tá preparando um poder, porque a gente teve que te matar. Mas vocês sabem que é as runas. Mas a gente sabe que é carregar início de. Sabem. Sabe? Então, então eu falo. Ela tá concentrada no, na runa pra usar a runa contra. Eu falo, talvez. A runa não, é as runas. É, talvez. Por isso que eu disse talvez, né? Pode ser que não. Pode ser que tudo, absolutamente tudo, não é nem nada. Pode ser que tudo. Às vezes pode ser a runa da fúria e as pessoas só vão ficar bravas. É. Vai dar bom. Ah, se sumir tudo, não tem problema, porque uma hora volta. Não com a gente. Porque é inevitável, não com vocês, falar, não, mas volta. Se sumir tudo, o nada ganha. Sim. Se sumir tudo, nada perde. Ele some também. Mas ele queria, ele não quer que tudo seja nada. Se acabar o tudo, tudo fica nada. Não vai ter nem nada, né? Aí paciência. Aí entra, sabe no quê? No conceito da pessoa que nasce sem olho. Já viu isso? Não. O que uma pessoa cega enxerga? Nada. Exato. O que uma pessoa sem a visão, sem o olho enxerga? Nada. Não existe conceito de nada. É a mesma coisa que tentar enxergar com o cotovelo. Olha que paradoxo louco. Exatamente isso, você enxerga o breu. Não, exatamente. Não enxerga, você não, não enxerga. Não, então, aí tá, você não sabe o que é. Essa condição é uma condição inexplicável. Uma coisa é a pessoa nascer e não ter a visão, mas ela ainda tem todo o meio, sabe? Por exemplo, ela não enxerga, né? Agora você não tem um órgão, seu cérebro não desenvolveu aquilo. Ele não sabe o que é. É a mesma coisa você enxergar com o cotovelo. Sabe com quem enxerga o cotovelo? Não tem deficiência, não tem, é bizarro, mas é mais ou menos isso. É. Aí vocês se entendem que existe uma entidade mais poderosa que a eternidade. A inevitabilidade. Que ela ganha sempre. Ganha sempre. É inevitável. É inevitável. Por isso que o Thanos queria ser inevitável. Olha que o cara sabe, mas não é. É mais uma assim, os Eternos se fuderam. Né? Bem, então... Vamos fazer isso, vamos usar a mão aí de vez em quando, né? Só pra. De vez em quando. Vamos usar a mão de vez em quando. Vamos usar de vez em quando aí, só pra ficar mais tranquilo aí. Pra gente não, é pros outros. Pra gente mexer com o universo. É, não, é, só pra gente não mover tanto o universo aí, mas. Resolveu, cara. Vai dar bom, gente. Bom, o senhor conta aqui, acho que a gente tem que nadar no meio dele. A gente tem que subir em cima dele e falar era clave. Vambora. Era clave? Era clave. Vocês gritam na clave. No círculo. É isso que gritar. O mundo, a masmorra do desafio do grande oceano, desaparece. Quase meu. E vocês, quase. E vocês surgem em outro lugar. Um pouquinho não desaparece tudo. É dado agora, porque é muito difícil, eu acho. Quer jogar um dado comum ou quer arriscar esse? Ah, eu quero arriscar nesse, como tirar tenebra. Arriscar esse, uma rolagem, vai. Vou tirar tenebra, fica vendo. Tem. Se liga. Vamos ver. Tem 5, né? 5 porque não pode ser Valkyria. 5, porque é Valkyria não. Fica vendo tenebra, vai ver. Tem mais chance, hein? O que é isso aí? Mão. Mão? Mão é... Megalok. É, já foi. É uma garra, né? Megalok. É, faz pouco tempo. 2. Desistiu? 2? Jogou um D5? D5. É, com D6, né? Tá, D6 ignora o 6 que é Valkyrie. Então, 1, 2. Mará. Que bosta. Mara maravilha. Vamos ver o que tem lá, que eu não faço ideia. Eu sei. Tem uma... Pegar umas burra lá. Só vou ruxar. Um bando de gente se comendo. A puta aí é surta. Vão pro meu cu do Gui lá, ô, do Serginho. Isso aqui não existe mais. Do ar em que vai. Aqui. Por que ontem tinha dois gente diferente? Como assim? Ah, o pilarzinho ali? É, essa deve ser do teste. É, porque ó, o template dela são todos assim. É. Essa aqui, pô, vou gastar tinta preta. Isso, por isso que eu falo, você deve ser o primeiro. O guardião é um... Vocês estão... Uma ninfa. Em pé. Ninfa maníaca, né? Vamos supor. A Nora. Em... No meio de um salão. Em forma de asa. De asa? É. O salão de um castelo de paredes brancas, ricamente iluminado. Vocês estão pingando. E vocês são recebidos, quando vocês surgem nesse lugar pingando, primeiro... Por uma ventarola morna que rodeia os seus corpos, gira ao redor de vocês e seca toda a umidade dos corpos de vocês. Em seguida, uma chuva de pétalas de rosas brancas, vermelhas e azuis cai lenta e continuamente sobre vocês. E vocês olham ao redor nos corredores. Além, também se precipitam essas pérolas. É, pétalas. Foi mal. Você disse pérola? Uma música calma de flauta ecoa pelos corredores e câmaras desse imenso castelo. nesse salão onde vocês estão, vocês veem que tem alguns bancos confortáveis com almofadas, nos quais vocês podem se sentar, se deitar e repousar. Essa câmara ela tem no centro dela um jardim onde pássaros cantarolam tranquilamente, calmamente. Nada como a paz. O que vocês estão portando com vocês nesse momento? Mochila, roupa, itens mágicos, armas, se for em relação a arma. Eu tô com as armas do maluco lá que eu peguei agora, recentemente. Certo. Que são... Não, era outra coisa que era. Era uma katana. Mas era uma katana, era outra coisa, não era? Era diferente uma da outra, não era? Enfim, mas é a era arma do... diferente lá, mas não era uma do samurai lá de Kim. Do Shang Ling lá. Certo. E a Tessaiga me acompanha. Ah, Tessaiga, legal. Uma roupa de seda. É um fora do China e tal. Certo. Tem. E eu porto aqui. Do lado tem uma. Uma mira. Eu porto o básico também. Cajado, espada na cintura. Mas tá, você tá de elemental, então você não. O que vocês têm que fornece iluminação pra vocês? O Murray. Ok. Eu tenho meu cajado, mas ele não tá ativo. Você não ligou? Não, ele não tá ativo pra... Então no momento, ele não tá ativo, não tá fornecendo iluminação no momento. Exato, ele não tá fornecendo iluminação. Então o que vocês têm que estar fornecendo iluminação pra vocês? O Murray só? Só. Imagina que o Murray. Porque eu não preciso de luz. É, eu também não preciso de luz. De mágico, só o Murray, mas se for de coisas preciosas, ok, ok. O Murray, então, tá com o machado em punho, né? Vocês veem o Murray se espreguiçando e o machado dele se apagando. Fica... Ah, não, o machado dele não apaga. O machado dele continua brilhando. É de runa, né? É, a runa. A runa. Fica brilhando. Mas, você escuta até saiga. Ah, eu vou tirar um cochilo. E bem, a espada cai no chão. Reino de Mará. Sere, você vai olhando ao redor e você vai vendo todos os itens mágicos perdendo o brilho. Ih, a gente não tem mais item mágico, gente. Por outro lado, você vê que todas as pétalas brilham. Mas as pétalas brilham, deve ser isso que faz com que a magia pare. É, deve ser Afrodite nesse cara aí. Cuidado com as brancas. Você é louco. Toma chupão desses bagulho, dessas rosas brancas. Então, nada de item mágicos pra gente. Tudo bem. Vou pegar a Tessaga de volta aqui e vou levar ela, porque ela apagou. É, eu imagino que aqui a gente, nós não teremos combate. A Reina de Mará, mas ela é deusa da paz. Ela é deusa da paz, né? Menos um livro antigo. Por quê? Eu acho que no livro antigo até em Mará tinha combate. Não faz nem sentido isso aí, não. As pétalas, elas emitem um brilho, uma aura azulada, azul claro. Abjuração, né? Abjuração. É de mentirinho. É uma aura de proteção. O que vocês fazem? Vamos seguindo. Eu até uma preguicinha ver até sair agora. Pois é, né? Vocês se acalmam. Completamente. Vocês estão sob efeito de acalmar emoções. Vamos por aqui, ó. Não precisa nem comentar caminho nesse. Esse aqui é só ir tranquilo. É um castelo, né? É. Tá de boa. Esse calma, pode ir pro outro lado. Não vou arrastar ninguém, não, hein? Tem, ó, aqui tem muitas não, fadas pra furanda. Mas eu vou andar, tipo, se não me falha a memória, a gente tem que ir pra caminho mais curto para a direita, depois a gente vai reto. A gente vai chegar em umas câmeras paralelas e a gente sobe. Para a esquerda. A esquerda é aqui, hein? Ah, tá achando que é aqui. Não, tá arriscado. É, é. Você já é por aqui, ó. Então a gente vai pela esquerda. Não, vamos por cima. Não precisa estressar, só confundir o caminho. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Não tem problema, não. Eu tô ficando aqui. Deve ser. Tô zen. Vamos. Finalmente, nossa, tô zen, deve vai ver um milagre. Ah, temos uma monja no grupo. É só um monge. Só falta a paz do monge, né? É que eu sou um monge diferenciado. Bem, vamos subindo tranquilo aqui. Subindo. Um caminhãozinho aqui padrão pra ir. Vamos subindo, vai traçando o caminho aí pra eu ver. Vamos por aí, vai subir aqui. Vai passar do quadrado? É, vira à esquerda, pega o quadrado. Cada um sem quadrado. O quadrado a gente pega pra cima, depois à esquerda de novo. Aí sobe, à esquerda, sobe, à direita. Faz a curva. Sobe, faz uma curva estranha aí. Sobe, sobe. E à esquerda e vamos pra lá. Por qual que vai passar? Tem um, como dois ou como três? Tá. Ok. Quando vocês chegam nesse ponto aqui, ó. Vocês vão indo tranquilamente. Eu vou brincando com as pétalas. Vai brincando com as pétalas. Tô na vice. Tá. É, e vocês vão seguindo tranquilamente, sem qualquer criatura oferecendo risco pra vocês. É um local de paz, de tranquilidade. Tá? Quando vocês chegam numa encruzilhada, naquele ponto que eu assinalei no mapa pra vocês, a música fica mais forte, mais intensa, uma música alegre, uma música tranquilizante. E aí vocês veem que tem diversas fadas cantando e enfeitando os corredores e os salões anexos próximos ali. Quando as fadas elas veem vocês, elas... Oh, temos visitas! Oi, fadinha. Elas vão voando até vocês. Olá, olá. Sejam bem-vindas e bem-vindas. Muito obrigado. O que traz vocês aqui? Nós somos os Libertadores. Ai, que alegria. Esperávamos por vocês há tanto tempo. Vai ter festa? Sim, temos uma festa preparada. Venham para a nossa festa. Vamos. Mas a gente tem que ir. Não é festa. Ah, é apenas uma festa. Fiquem pelo menos até a festa terminar. Mas a festa aqui termina? Claro! Nunca termina. Vamos! Então, pra mim, a festa aqui nunca termina. Venham, venham pra festa. Só muda de lugar. Não, vai ter bolo. Venham pra festa, vamos, vamos. Vamos. Venham. Vocês vão querer ir pra festa? Ah, vamos em qualquer lugar. Peraí, agora tá tocando o tema do Berrerite. Fudeu. Elas trocaram a música. Fudeu. Vocês vão acompanhando essas fadas? Elas estão indo pra onde? Estão indo. Assim. Já metade do caminho. Estão trazendo vocês pra cá. Quando chega aqui, ela vai falar: venham pra festa. E trazendo vocês pra esse salão. Não dá não. Tá legal, venham. Tá tudo muito bem, mas. Só um pouquinho. Não, pra a gente tem que ir pra guardiã. Não. Depois vocês vão lá. Meu corpo é um tempo, não entra esse tipo de coisa. Vamos nessa. Vamos. Chega a pétala, essas pétalas. Festa. Vamos na pétala. Vamos na pétala. Vamos na pétala? Mas a gente já tá na pétala. Já eu tem sei, pétala. Vamos seguindo. Vamos seguindo. A gente agradece muito o convite. É, senhorita fada, mas nós temos que ir pra... Chegam uns bichinhos assim, uns coelhinhos. Uns pupples. Tipo uns pupples. Chegam, pulam em vocês, né? E vocês ficam cheios daqueles bichinhos peludinhos, né? Tá cheio de bichinhos. Eles vão, eles rodeiam vocês, né? Chegam as fadinhas. Vamos festejar. Venha, só um pouquinho. Já estamos festejando, mas ainda tem que ir pra lá. E aí vem algumas ninfas, saem daquele salão, e elas já vêm cantando e dançando. Elas estão todas peladinhas. Bonita. E vêm trazendo bandejas assim, com comida pra vocês. Se a comida brilha. A comida é mágica, gente. A comida é mágica. Eu não acho que é. Toda comida é mágica. Não, essa aqui é mágica de magia. Ah, tá. Mas não importa. E é uma aura de cor. Se não é abjuração, eu já tô com medo. Verde. Veneno. Evocação? Conjuração. Conjuração. Ok. Elas foram uma magia conjurada, pelo jeito. Tem de conjuração. Cara, as comidas que elas trazem são magníficas. São maravilhosas. Vamos, vamos, vamos. Tô, pega uma comidinha. Ela vai pra festa. Boca da ninfa. Ai, que delícia. Prove também. Já pega, vou comendo e vou indo pra cima. Vamos, vamos, vamos. Vou já chamando o pessoal. Vamos. Tô tranquilo. Vamos indo pro nosso caminho. É o momento que eu tô esquecendo toda a carnificina, toda a morte, todo o desesperador. Vamos. Eu tô na vibe. Tô tipo, tô tranquila. Cara, eu quero ir logo, mas é muito legal ver a Toph assim. Quando tudo isso acabar, a Toph vai ser assim ou ela vai continuar sendo Toph pistolinha? Eu não tenho pistolinha. Pistolinha de nervosinha. Ah, tá. Não. Eu não sei porquê, mas esse negócio me atinge muito profundamente. Eu não sei porquê. Mas vamos, vamos, vamos. Vamos, só um pouquinho. Dá mais rango, dá pra beber, mas deve ser a sua falta de... Não, não beber. Temos ponche. Tem uns sucos? Suco é bom. Suco. Temos vinho e hidromel, se quiser também. Não, a gente quer ir pro guardião, moça. Mas vocês podem ir depois, ele tá esperando. Ela tá esperando lá. Não, mas a gente faz festa lá também. Por que vocês não comem um pouquinho, recuperam suas energias, aproveitam um pouquinho da festa pra descansar e depois vocês vão até lá? A gente faz a festa, tá onde a gente tá. Parece que vocês são só uma tentação pra atrapalhar o nosso caminho. Ah, que coisa mais rude de se dizer. É, sim. Estamos querendo só festejar um pouquinho com vocês. Como é seu nome? Ciere. Ciere. Ciere dos Popos. Não, que não, Ciere. Olha, todos os Popos estão ao redor de você. Eles gostam de você. Eu também gosto deles. Então. Sabe que são Popos também? Não. Não. Vou pôr o Popos pra você. Sabe sim, os bichinhos que tem a mochilinha nas costas. Não, eles são mochilinha. Ele faz top e tira um caminhão de bombeiro. Já mostrei pra você. Legal. É são a mochila, pô. Tem Popos ao redor da Ciere. Vamos indo. O Bruno tá indo. Tem Popos ao redor da Ciere, né? E quando a ninfa fala, Ciere, Ciere dos Popos. Eles adoram você. Você fala, eu também adoro eles, né? Você escuta. E aí, aquele bichinho que é como se fosse um coelhinho que não tem pezinhos e não tem perninhas, que é só uma bolinha com uma carinha, quando você olha, tá uma espécie de um ursinho de pelúcia em cima do seu ombro. Ele abraça você e ele fala, ah, eu também gosto muito de você. Oi, eu sou o PC. E você? Eu sou o Ciro, você é o PC? Sim, eu sou o PC. Aquela pipoca, provoca, paçoca, pimenta. Ok, muito prazer. Nossa! Ai, Ciri, como você é bonita, como você é fofinha. Ai, eu gostei tanto de você. Não vai, já são os problemas. Vamos indo pro guardião, vamos indo. É, vamos pra festa primeiro. Não, vamos pro guardião. É, vamos pra festa primeiro. Vamos comer alguma coisa, depois você vai pro guardião. Quero comer! Mas a comida é revigorante. Sim, a comida é revigorante. É, a comida é revigorante. Vamos, ai, vamos, vamos. Eu falar, mas você tá procurando, tá me estressando. Quando eles falam comida revigorante, joga intuição. Cinquenta e três? Ok. Você liga o Lé com Cré. Aura esverdeada, comida mágica. Revigorante. Eles estão servindo pra vocês. Não é um banquete de heróis, é o banquete de heróis de todos os tempos. O banquete de heróis é tipo uma mesa que vai de parede a parede, um monte de comida. O banquete que tem aí é tipo o salão comunal de Hogwarts. Em dia de torneio de quadribol que recebe visita de outras escolas de magia, recheado... Torneio de tribruxo, é, sei lá. Recheado, é quando tem interbruxo. Recheado de Inter Hogwarts. Quando tem, assim, gente de monte. E mesas gigantescas cheias de comida. É um banquete de nós, gente. Tá, mas a gente vai comer enquanto vai lá pra lá. Eu falei, a festa tá onde a gente tá. Mas o banquete não. A gente pega o banquete, vai levando e vai comendo. Chega lá e come com o guardião, todo mundo na mesma tranquilo, pô. Vocês estão se preocupando demais, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então vamos sentar e comer. Vai sentar e comer lá ou vai pro guardião? Você tem que comer, comer enquanto você anda atrapalhando a digestão. Não atrapalha, não, fica de boa. É que o seu metabolismo ele é catabolizado. Eu já não, já treinei pra isso já. Você acabou de sair da água, meu. Você nunca nadou. É. Vai dar uma digestão. Senta aí, top. Não, ao contrário. Comer e entrar na água? Não sei, às vezes. Eu nunca vi sair da água com medo da digestão. Eu também nunca vi a Toff tão calma. Vai que o estômago tá diferente também. Você quer sentar e comer? Você quer sentar e comer? Não, é só comer rapidinho. Ok, você senta e começa a comer. Vocês podem recuperar então pontos de vida. Caramba. Banquete de Heróis faz o que mesmo? Da vida, prêmio temporário, cura do ex. É. Eu vou tocar uma musiquinha durante o banquete. Oh! Aí sim. Vou colocar uma musiquinha aqui pro celeirinho. Vou colocar uma musiquinha de taverna. Taverna. Aqui, taverna. O celeirinho começa a tocar. Heroes Feast. 67. Eu tô assim. Vocês são curados de todas as doenças e venenos. Se tornam imunes a veneno. E a medo, que vocês já são. Tudo, né? Tá. Salvaguardas de sabedoria são feitas com vantagem. Os pontos de vida máximos de vocês aumentam 2d10. No caso, vocês 2d12. E ganha a mesma quantidade de pontos de vida? Não. Os pontos de vida... Vocês curam todos os pontos de vida. Tá? Os pontos de vida máximos de vocês. Nossa, pontos de vida máximo? Ok. Eles aumentam uma quantidade equivalente a metade dos seus pontos de vida máximos. Tá? É o Banquete de Heróis. É um efeito que vai durar 24 horas. E vocês se curam de toda exaustão, todas as condições negativas que vocês tinham. Tá? Vocês comem esse banquete ali? Se, bom, aqui diz que tem que ficar uma hora comendo. Tem um tempo no descanso curto. Vocês permanecem ali nesse descanso curto e comem isso. Beleza, vamos ver. Ok. São a guarda de constituição todos vocês. Se eu tirar 2 10 e virar 20... Não. Qual que é a CD? Ah, vou gastar. Vou gastar um ponto de que vou revolar. CD é 70. É! Falho, lógico que eu falho. 70? A Toff comeu tanto que bate um sono, ela apaga. Oi, gente, não é por nada não, mas eu acho que eu vou. Igual a espada. Sou elfo. Você é elfo? Ele não dorme, não dorme, okay. Nem o sono. Ok, muito bem. Mas assim, você se sente meio letárgico ali. Uhum. Tá? Tá? Quando você come demais e dá aquela preguiça, você é um elfo preguiçoso agora. Se ele? Eu passei. Passou? Você também tá com aquela preguiçona. Eu odeio esse lugar. Nossa. Não, você não odeia, você gosta. É um lugar bom. No meu íntimo eu sei que eu odeio. Nós caímos na armadilha do lugar. Mas não, senhor, eu crimbo. Algumas ninfas chegam pra vocês. Vamos dançar um pouco? Não vai rolar, não. Vamos dançar. Não vai rolar. Vamos fazer uma roda. Vamos fazer uma roda. E vamos dançar. Joga em intuição. Olha, eu queria muito matar essa ninfa. Por que você tá... Eu tirei 2 20s. Dois vintes. É, pra compensar que eu joguei quatro dados lá em sequência, que foi 3-3, 2-2. Dois vintes. Quanto deu aí, Celerim? O meu deu 32. 32. Meu 63. Ok. Celerim, eu vou mandar pra você. Nos sussurros. Whispers. Sussurros. Faz tempo que não uso sussurros. Whispers. Vamos abrir a roda. Ai, caralho. Só por causa dos dois vintes. Dois vintes é um feito bem difícil fazer mesmo. É, nossa, Deus. Faz aí. Só tira, né? Da pessoa, aí eu ia achar um bicho. Selen, as ninfas estão lá, vamos dançar, vamos dançar. Não quer provar esse hidromel que nós fizemos? Olha que delícia. Prova esse vinho também, é muito bom. E as sardinhas vêm e elas trazem brigadeiro, trazem bolo, trazem morango. Maria Mole. Maria Mole, Maria Mole, doce de velho. Selen é um dragão, velho. Né? Assim, elas vão servindo pra vocês... Um banquete absurdo. É, Toff tá dormindo, Morin tá dormindo, Grial tá dormindo, Lisbeth tá dormindo. Todo mundo tá dormindo já. Eu vou tentar fazer uma magia pra ver se funciona. Não é o ótimo, não. Né? Não, não, eu ia fazer tipo levitar. Não, você tenta fazer levitação. Não. Pétalas. Não, Murtão, não me lembra da fala, não. Vou tentar Runic pra ver se funciona. Runa. Tentar o que, Runic? Runa. Eu vou tentar, tipo, levitar a Toff. Com as runas? É. Ok. Rola um teste de runa. Trinta e sete? É. Quanto? 37. Você usa a runa, se concentra na Toff, tá? E você percebe que mesmo com o poder da runa, é difícil levitar a Toff e sobrepujar esse par magia dessas pétalas aí. A Toff, ela levita um pouquinho e cai. Quase. Passou. Eu só tenho ansiedade. A gente sai daqui. Mas por que? Você não gostou do vinho? Quer provar um pouco? Eu já provei, obrigado. Na verdade, faz 6 horas que nós estamos aqui, já tá na hora da gente ir embora. Foi? Mas acabou de começar a música? Por quê? Tá passando. Acabou de começar a música. Eu gosto do pastor Tesouro. Eu sei, mas eu preciso muito ir embora. Não, eu fui tocando. Eu não quero que você vá embora. A gente tá com o tempo distorcido. Sim, fica com a gente gosta de você, Thierry. Thierry dos Papos, a gente te ama. Então é 2 minutos que a gente tem? Porque ela faz um descanso completo. Justo. Não precisamos de descanso completo. Vamos embora. Acho que passou 6 horas. Mais 2 minutos que faz o descanso completo. Levantei. Vamos, Cesarinho. Vamos, mas e o pessoal? Catei a Toph pelo ombro. Catei o Grial pelo ombro. Leva o Morin, por favor. Sou um pobre elfo. É só arrastar. Sou um pobre elfo. É só arrastar, a física ajuda. Onde você vai? Pro guardião. Ah, eu tô cedo. Fica mais um pouco. Não. A festa... Tá, eu vou indo levando a Toph e o Grial arrastando. Mas a festa ainda tá começando. Eu vou testar uma coisa. Magia não funciona. Eu vou transformar só meus dois braços. Metamorfose. Metamorfose? Magia? Não, do dragão mesmo. Mas isso é magia ou você é metamorfo? Eu sou metamorfo. Ok, você consegue transformar seus dois braços. Aí eu consigo arrastar um Grial. Pegar força, né? Ok. E eu arrasto a Toph. Os popos seguram na sua perna. Não, faça, ele fica com a gente. Assim ele vai e eu vou andando com ele na minha perna assim. As fadas e as ninfas. Fiquem aqui mais um pouco, vocês já estão indo tão cedo. Pois é. Mas a festa está apenas começando. É só 2 músicas que dá pra tocar. Depois tem que cobrar cachê especial. A gente paga o cachê pra você. As ninfas vão até você. Nós pagamos o cachê pra você. Venha, Cirilinho, venha cantar, venha dançar, venha rolar uma salvaguarda de sabedoria. Você tem resistência ou imunidade? Resistência. Então você pode rolar com vantagem também. Eu já tenho vantagem. Então, eu tenho resistência a encantamento. Então joga, adiciona mais 5. Resistência a encantamento? É. Ah não, encantamento eu sou imune. A esse não. É então, principalmente. É então, a esse eu tenho resistência. É todas as magias de encantamento têm resistência. Mesmo se elas forem conjuradas por um. Você é um deus também, né? Sim. Então tá, joga com vantagem. Eu já tenho vantagem, posso se ter mais 5. Se já tem vantagem, tem mais 5. Qual que é a CD? Você senta, pode se perceber. Ah, passei. Passei só nos dados aqui. Caramba. Só no meu básico aqui, eu já passei. Não preciso nem contar bônus, normal. Olha, eu passo os bônus pra mim. Ah, tem mais 10 do Cajá, tem mais 7 da Lisbeth. Agora é tudo bem, porque o meu tava dando 46. É, você tá esquecendo, a gente tem 10 do cajado, a gente tem 7 da Lisbeth, a gente tem mais 17, fora o que tá na ficha. Então deu 46 mais 17, dá 14, 63. É, eu tenho ainda passou. Mais 7 do meu cajado. Passam, vocês passam. Os dados do cajado vão saber certinho, porque eu não, de cabeça às vezes me falha a memória. É muito tentador o convite. Agora. Muito tentador o convite que essas fadas fazem pra vocês. Deveras tentador. Deveras. Tá. Puta, fudeu minha gravação, esse alarme idiota. Vou desligar ele no domingo. Mas vocês, conscientes do perigo que vocês estão passando, vocês sabem que vocês estão sob um encantamento, que vocês têm que sair daí, urgente. E vocês vão seguindo adiante, acompanhados das fadas que vão seguindo vocês, tá? E dos popos que grudam na perna da Ciere, sobem em cima da Ciere e ficam fazendo carinho na Ciere. Ah, fica com a gente vai ficar com você pra sempre. E ficam esfregando fofura na Ciere o tempo todo e vão indo junto com vocês. A Ciere está pedindo, por favor, pra que eles deem um espaço dela. Não sufoquem a sorte. É. Vocês vão, se afastam dessa câmara e aí chega um certo ponto que quando vocês se afastam uma determinada distância, as fadas vão ficando pra trás. Os popos não. Os popos te acompanham. Os popos vão pelo menos me dar o meu espaço. Quando vocês saem da câmara e vocês se afastam assim, tipo uns 100 metros aproximadamente. Longe. Os popos, eles desgrudam da sua perna. Obrigado. Tá? Tirando o PC, que ele fica sentado no seu ombro, tá? Mas os popos, eles vão acompanhando você caminhando, tá? Alguns popos vão pulando ao seu lado e alguns popos vão ajudando você a arrastar o Griel e o Murray. É, obrigado. E a Toph. E a Toph. Por que você chama PC e os outros chamam comida? Sei lá. Acho que tinha acabado as comidas. Pode ser, tudo bem. Eu também sempre quis saber. Também sempre quis saber. Eu acho que a tradução do idioma que ficaria ruim, eles colocaram um PC. Porque paçoca, pimenta, pipoca, PC. Sei lá. Deve ser pamonha. Vou chamar ele de pamonha. Como diria o grande sábio Chicó? Não sei, só sei que foi assim. Ok. Vocês vão avançando pelos corredores. Por onde vocês passam, vocês vão encontrando o tempo todo mais fadas. Certo? E joga um D6 alguém. Isso, o Celerinho é bom rolar dados. É, Bredão. Isso é ruim no D8. D20 hoje também. Certo. Vocês veem ao longe bardos, veem ao longe clérigos e até paladinos, humanos, elfos, tá? Mas vocês veem só distante, nos outros corredores e outras câmaras. Vocês seguem resoluto em direção ao objetivo de vocês. Até que finalmente vocês conseguem chegar na câmara do guardião. Depois de um longo corredor. Depois de um longo e penoso corredor. Tinha muitas galinhas, né? Quando vocês chegam e abrem as portas que dão para a Câmara do Guardião, vocês veem um magnífico jardim florido. Nos fundos, você já está acordado. Tá acordado. Tá acordado. Vocês veem nos fundos. Não, os tapinhas. Uma mulher magnífica, quase que praticamente toda nua, acorrentada. Vocês veem essa imagem aqui. O que vocês fazem? Sim. Qual que é a vibe? Por quê? Isso não é uma ninfa. Ela está assim, acorrentada. Tá na tonos. Ela vê vocês entrando, então. Olha pra vocês e sorri. Com alegria. Oi, moça. Olá! Vocês vieram me libertar? Enfim chegaram. Meus libertadores. Calma. Ah. Que foi? Calma aí, moço. Você gosta tanto assim de Valkyria que você se passa por ela? Ah, não. Não sou Valkyria. Eu sou Prislânia. A moça presa chama Prislânia. Vocês podem me libertar? Não. A gente precisa passar pelo desafio. Por favor. Me libertem. Salvaguarda. Sabedoria. Eu já tô com falhão, inocente. CD 60. Uma inocente acorrentada? Óbvio que eu falo. Passei. Eu fiz o inverso. Vou pegar duas cartinhas. Ele tirou dois bons! Por que eu tô todo dolorido? O que aconteceu? Porque a gente ficou... Ah, eu acho que foi... Eu tô atordoado, desnorteado, e agora eu fiquei surdo. Nossa! Eu vou falar pra você que não vai ser tão ruim você estar surdo agora. A voz dela ecoa nos seus ouvidos, Celerim. Mágica, mística, deixando você meio atordoado, e aí X recolhe a cabeça subitamente. Você não tá ouvindo mais nada. Eu passei. Você passou? Eu passei. Ok. Toff falhou? É verdade, esqueci, mano. Eu tô me marcando ali, ó. Ela só falou, não, eu falo. Mas não jogou nada, não jogou. É, dificuldade 60, né? Não, tem que tirar 18. Você pode tirar 18. Eu vou gastar aqui e vou lá. Ok. 12. 17. Ó, um pouquinho lá, cara. Acho que foi. Inspiração bárbica. Pô, mas tirei 2, né? Ah, mas e aí? Dá pra não fazer? Dá, é só pra. Só pra perícia. Deixa eu ver se é gato. Iniciativa não é perícia? Iniciativa é? Iniciativa não. Ah, essa vem pro, né? Você vem pro. Destino traçado. Gaste um ponto pra levemente alterar o resultado. Entra 5 pontos. É. 17 vai pra 22? Aí eu passo. Você pode reduzir pra 12. Não, cara. Reduza pra 12. Eu não sei porque alguém. É, dá pra usar em alguém, acho. Alguém tem que me deter, né? Gente, vocês não vão. Vocês não vão ajudar a moça, pelo amor de Deus. Calma, Top, a gente tá encantado. Esse é o desafio. Que. Não, mas a menina tá acorrentada, a gente tem. Ela tem um motivo pra estar acorrentada. Bom, da última vez, eu vou já usar a justificativa da ponderação. É, da outra vez aquela moça lá do Esquemas da Noite lá me fudeu. Desculpa, parabéns. Te fudeu? Esquemas da Noite? Desculpa, ah, eu perdi a conversa, tá na metade preto. Só. Aquela dragoa. Aquela dragoa. Com orfanhos de negra, calma. Que às vezes tá aí. Aquela dragoa. Quando a gente tava no desafio de Sass. Ixi, ela tá chovendo aqui. Chovendo ali? Tá, tá lá, ó. Por incrível que pareça, aqui é o lugar mais seguro. É, porque a chuva tá vindo de lá, né? Porque você não quer ir lá pra cozinha? Olha. Nossa, choveu tudo aqui. Tá um vento, né, cara? Na real, é hora da gente encerrar. Mas agora a gente não tem como sair daqui. E também não tem como ir pra cozinha. Ah, dá pra passar ali rapidinho. É pouco. Ah, tipo... Ali. Ixi, gente, ah, derrubou. Olha eu roubando o dado do Jeff, sem seu amor. Oh! Ferra, né? Tá bom. Oi? Me achei uma coisa aí, velho.